no ar, Nominata 616. Olá, ouvintes, pra surpresa de vocês que estranharam a abertura nova do Inominata, né, confeccionada pelo Eduardo Spicati, esse é realmente o Inominata 616. A gente começando a partir de agora o programa 65 com a nova música, né, mas o programa continua com a mesma trupe, as mesmas bagunças. Como vocês bem sabem, eu sou o Coveiro versão 1.5, quer dizer, não, foi destruída, versão 1.6. Eu sou Paulo Arthur e hoje falaremos sobre o vilão que tem o maior complexo de Édipo da Marvel. Verdade. Bom, gente, olá, eu sou o Marcos Pedro e hoje nós vamos falar de um personagem que tá pra morrer, mas não morreu, e vocês vão saber por que ele não vai morrer. Nossa, e você veio todo enigmático assim, com os tons meio metálicos, o Tron deve estar invadindo seu corpo. Seu novo motoqueiro fantasma. Aqui é Marcos Dax e hoje vamos falar sobre um vilão frio, insensível e... As suas definições de vírus foram atualizadas. Não, ok. Destino ocupado. Fale pausadamente o serviço que deseja solicitar. Opa, opa, alô, alô? Beleza aí, todo mundo? Tá me ouvindo? O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Eu acho que eu tô meio com defeito de... O cara tá me imitando, meu. Cara, eu fiquei abismado. O Marcos é um ator virtual. Poxa vida. Por sinal, aconteceu alguma coisa aqui, saiu fora do ar, tá tudo bem aí, pessoal? Mas eu fiquei assustado agora. É, as máquinas estão invadindo isso daqui, cara. Enfim, como vocês perceberam, a gente vai falar hoje sobre a Era de Ultron, mas não só sobre a saga que acabou de ser finalizada aqui no Brasil. A gente vai falar sobre o vilão mesmo, sobre o Ultron. Como tem, não saiu muita coisa sobre ele, né? São histórias mais pontuais, só que só algumas são mais impactantes. A gente resolveu aglomerar aqui. E mesmo faltando ainda um ano pra sair o filme, a gente achou que era o momento certo pra gente falar um pouco sobre esse grande vilão potencial da Marvel. Tem muitas coisas curiosas, como o Paulo falou aí, complexo de Édipo. Essas invasões aí de corpos metais que... Enfim, tem muitas maluquices sobre esse vilão que a gente vai tratar aqui hoje. É, a gente vai dar aquela parada pra falar dos e-mails, como de praxe, só que dessa vez eu vou trazer o Eduardo Spicati pra gente falar um pouco sobre essa abertura. E daqui a pouquinho a gente volta pra tocar esse podcast. E eu espero que ninguém saia infectado. Ninguém tá gripado aí pra passar essa infecção pra cima de mim, não, né? Atualizem suas definições de vírus pra não pegar gripe. É, pois é. E-mail. Começamos mais uma leitura de e-mails desse novo formato Nominata, né? Vocês viram a abertura completamente nova, inédita. E eu resolvi aproveitar esse espaçozinho pra falar um pouco com o autor dessa música. Com vocês, Eduardo Spicati. E aí, galera? Eduardo, reservou esse espaço aqui pra gente contar um pouco sobre como é que foi a construção dessa música. Deixa eu explicar a minha parte, né? Como é que foram minhas exigências e como é que foram suas ideias, né? Pra quem não sabe, assim, os podcasts, né? Vez ou outra, são os mais conhecidos, são pressionados... Principalmente quando usam músicas que não tem autorização do autor e por aí vai. A gente resolveu aproveitar essa questão e era uma coisa que eu já tinha interesse já antes, né? Principalmente quando eu tava fazendo o canal 616, mas pode a gente também usar pro Inominata, né? Que era a gente ter uma trilha sonora própria. Isso aqui é meio esquisito, né? Aparentemente o site de quadrinhos não tem nada a ver com música, tem uma trilha sonora própria. Mas é bacana ao mesmo tempo porque a gente tem outras mídias, essas mídias acabam repercutindo para existir áudios e a gente tem que ter uma marca, né? A gente tem uma logo, a gente tem um nome a zelar, porque não, a gente também tem uma abertura musical. Bom, Eu fiz uma proposta para o Eduardo. Eu falei, Eduardo, que Eduardo pode até explicar um pouco agora, né? Eduardo, você é músico, né? E tem que outras coisas, entre design e gráfico. E ele também arrisca a fazer aqueles seus sons, assim, que ele grava todos os instrumentos ao mesmo tempo e junta num remix. Quando ele disse que ele era capaz de fazer isso, eu falei, então você vai aproveitar esse dom aí para fazer uma música. Então tem várias referências para ele, vai explicar melhor isso aí, para ver o que ia sair no final. E aí o resultado é exatamente isso que vocês ouviram na abertura. E, inclusive, tem uma outra música que está rolando agora. Qual é essa música, Eduardo? Bullshit. É essa que vocês estão ouvindo agora nessa gravação de mesa aqui de fundo, também é obra dele. Enfim, a meia ou meia que ele resolveu que ia bater a música assim desse jeito, né? Foi uma coletânea digamos assim, de sugestões minhas, que aí ele vai explicar agora como é que foi que ele montou. Fala agora, Eduardo. Não, o Coveiro, né, super gente boa, já chegou mandando um link do Heroes, do David Bowie. Não, quero um negócio nesse estilo aqui e tal. Aí mandou mais um monte de música de referência e tudo assim, aos 30 segundos eu quero tal coisa, a 1 minuto e 10 segundos faz tal coisa, diminui o andamento em 2 minutos, aí depois você volta num crescendo, não sei o que. É, o pior é que é seu link do nada de música. Eu só falei o que eu achava que ia ficar legal, cara. Deu aqui a gente, nem compositor sou, não sei se eu fiz. Aí eu sentei no violão aqui, né? Ouvi bastante Heroes, apesar de, no fim das contas, não ter quase nada na cara assim de Heroes, mas pelo menos aquele orguinho no começo da minha gravação, eu basei meio no Heroes lá, marcando o tempo assim. Aí eu ouvi bastante Heroes e tal, sentei no violão, fui fazendo cada parte da música, tentando entrar no tempo que ele queria aqui, né? Um minuto e tanto, entra tal coisa. E doidei na cabeça, né? Aí depois acho que eu fiz em 2 dias, acho. À noite, assim, fazendo um pouquinho cada parte. Aí fui pro estúdio. Você quer que fala já o processo, como é que é a gravação e tal? Pode aí falar, porque assim, eu conheço de estúdio, eu já acompanhei alguns amigos meus que são de banda e tal. E assim, eu já vi o pessoal compor, assim, de montar a gravação ao mesmo tempo, cada um no seu instrumento. É. Como é que você consegue ter o time certo pra fazer cada instrumento separado pra depois juntar? Me explica aí. Pois é. No caso, em casa aqui, como eu só tenho a guitarra e violão, eu tiro tudo aqui já, a parte de guitarra e tal. E o baixo também, eu tiro no violão a linha de baixo. A bateria na tora, a gente chega lá e tira na hora. Bateria e teclado também eu tiro aqui. Aí eu chego tudo mais ou menos na cabeça lá no estúdio, do jeito que vai ser. Aí primeira coisa, tirar o achar a pulsação da música, né? Que é o beat lá no metrônomo. Aí como essa música varia, tem várias partes, cada parte tem um beat. Aí tinha que achar o beat de cada parte, programar certinho. O beat, pra quem não sabe, é aquele... É o tempo da... É tipo sair um, fora. Um relógiozinho que fica dando um ritmo na música, né? Pra você não acelerar ou diminuir muito a velocidade, ficar sempre mantendo a... Eu não sei como é que vocês usam aquilo, sei que vocês usam. Aí a primeira coisa é gravar... Aí depois do beat, gravei a guia, que é a... Eu gravei a guitarra, toda a parte... A base da guitarra, que acabou sendo a guia, acabou entrando pra música que vocês ouviram aí. Aí depois a guia, a guitarra base, aí eu fui pra bateria. Gravei a bateria toda. Depois baixo, depois o resto das guitarras e teclado. Depois só ajeitar lá no Pro Tools, tudo, a equalização da música e tá pronto, facinho. Facinho pra vocês. Bom, a ideia foi muito bacana, assim, eu gostei bastante do resultado. Assim, inicialmente eu tinha até comentado com outro amigo meu que era músico, e não sei porque ele achou que a coisa que mais combinava com Heróis era um som mais eletrônico. Eu não concordei, ele fez um teste pra mim, eu não concordei muito, tipo assim, eu não sei se eu tô muito influenciado pela Marvel Studios. E pois a, é, ué. Pra mim a cara de super-herói é uma cara de rock meio progressivo, assim, meio com o que o Eduardo fez, né? Meio um som mais harmônico, assim, do estilo mais metálico mesmo, assim. E Eduardo tinha esse perfil, né? Tinha um redator que já podia fazer isso pra gente. Então eu conversei com ele, a gente fez umas contas aqui, né, Eduardo, pra se afastar dentro do cronograma do site. Eduardo foi decididamente parco da gente. Mas achar que eu tô extorquindo, eu não quero ser redator do site do meu, não. O pessoal lá é carrasco, a gente acha que só vai fazer artigo e acaba fazendo tudo, até lavando o chão. Mas eu fui bonzinho no preço também. É, foi, mas o Eduardo cobrou assim, o preço só do custo, digamos assim, da música. Tá, além disso, ele colocou, cara, um vídeo aí, clica nesse link aí que eu vou colocar no site, vocês vão ver no YouTube, assim, um jogo de imagens relacionado também ao Marvel 66. Olha o trabalho que foi dar pro Eduardo. Inclusive, no meio ali tem o Falcão de Aço. Claro, tem que ter, cara. É o herói da Marvel. Parei, eu pausei naquele momento. E ele assinou, vocês viram lá que ele tá assinado como Atom Sirius, mas é o Eduardo aqui. Ele. Eduardo, agora quer falar um jabazinho aí. Se alguém gostou do resultado, quiser encomendar também, o Eduardo vai pagar mais caro, viu, que ele fez na amizade comigo. Né? quem curte rock e tal, instrumental, aqui no canal lá que sempre a gente tá publicando música nova lá. É, coloca lá. E aí você já, qualquer coisa a gente manda o um contato com o Eduardo, a gente tá vendo aí, eu tô vendo se eu viro agente dele, tá? Então. Só falar com o Coveiro aí, ó. Empresário. Eu tô brincando. Telefone pra contar. Então, eu agradeço muito ao Eduardo pelo resultado. Todos os métodos. Isso aí são deles, assim como acontece no site, né? A gente sempre faz a, digamos assim, da César o que é de César. Eu apenas disse o que eu queria, mas montar, assim, a ideia toda a projeção da música, e foi engraçado como se conectou pra exatamente a ideia que eu queria. Então, foi bom ter o Eduardo, que o Eduardo entende quadrinhos, entende que, na verdade, que um cara que hoje curte quadrinhos, principalmente os filmes Marvel, né? O que é que o cara estaria sintonizado, que tipo de ritmo o cara queria pra fazer isso aí. Então, assim, se encaixou perfeitamente. Valeu, cara. E aí agora a gente vai voltar aqui. Eduardo correu dessa discussão da Era de Ultron. Ele falou que não, eu dispenso essa saga. Me chame na próxima. Então a gente volta. Em outros nominados, o Eduardo vai estar aqui. Falou, cara. Valeu, galera. Curtam o canal, mano. I am Ultron 6, a cybernetic intelligence created by Dr. Henry Pym. My imperative is to bring peace and order to this world. I am about to fulfill that imperative. For the extinction of humanity begins now. Voltando para esse podcast, vamos começar a falar sobre o Ultron. A gente vai começar esse primeiro bloco para falar um pouco da origem do personagem, sobre as principais histórias e como foi a evolução dele. Curiosamente, né, a gente pode até pontuar a evolução do vilão em números, né? Que cada vez que ele ressurgia era uma numeração nova. Então a gente nem precisa se perder muito. Porque qual foi o Ultron dessa história? Ah, o 12, o 14, o 15, enfim. Tem sempre uma sequência aí. E tudo remete a uma história que foi publicada na edição. Bom, quem tem a coletânea histórica dos Vingadores, que saiu há um ano ou dois anos atrás, se eu não me engano, a primeira coletânea histórica, vai estar lá ganhando a primeira aparição do personagem, a primeira aparição de Ultron. Tudo bem que ele não apareceu da maneira que você esperava, né? Não aquela coisa magnânima, surgindo, metálica, aterrorizando. Ele surgiu como um velho encapuzado de vermelho. Não confundir com a concorrência, tá? Porque o nome, a alcunha do personagem era Manto Rubro, apesar da coloração colocar como roxo o manto dele. E ele tava liderando uma versão lá dos Mestres do Terror. Então, tava lá o Ciclone, né? O Homem Radioativo, o Garra Sônica. E ele meio que tava armando esse grupo pra conseguir se infiltrar e destruir os Vingadores. Ele, inclusive, conseguiu se entrar na mansão dos Vingadores, conseguindo persuadir o Jarvis. Olha aí, pela primeira vez o Jarvis traiu os Vingadores. Acho que a mãe dele tava doente, alguém me lembre aí. Ele foi hipnotizado pelo Tron. Não, mas foi hipnotizado, mas teve uma ameaça aí também da tia, da mãe, um negócio assim, que depois fala, enfim. E aí ele entregou as plantas da mansão, e aí foi dessa maneira que os vilões conseguiram entrar e meio que causar uma drástica derrota aí. Pelo menos a princípio com os Vingadores, né? Mais pra frente, a gente vê ainda nessas mesmas histórias, assim, acho que umas ou duas edições depois, as consequências diretas do acontecimento do Tron. Que o Tron surgiu, ninguém sabia de onde ele veio, ela apenas queria uma vingança, uma ameaça, estava determinada a destruir a humanidade, mas começar pelos Vingadores. E aí surge o Visão, que é a primeira cria, né, o primeiro filho dele, acho que foi na edição 57. E tem até aquela capa clássica, né? É, cuidado, o Visão, né? E ele surge ameaçador, né? Uma névoa surgindo bem maior do que os heróis. E já nessa primeira história tem aquela dualidade do herói, do personagem que foi criado por um vilão, mas ele começa a desenvolver um certo pensamento se aquilo que ele faz é coerente ou não, de exterminar a humanidade, por aí vai, começa a desafiar os pensamentos do pai. Mas a gente não vai tocar no Visão muito aqui, porque isso dá para ser um tema de um novo podcast. Mas continuando nessas mesmas histórias, após o Visão trair o seu criador, né, o Ultron, e se aliar aos Vingadores pra derrotar o vilão, né? O vilão é até destruído e é relegado a um quase nada, né? Fica só sobrando aquela cabecinha que o moleque fica jogando até futebol com ela. E mais pra frente a gente vê mais uma consequência do vilão. Mesmo ele não estando mais ativo, a gente descobre que ele é o responsável pelo primeiro surto mental do seu criador, que era o Hank Pym. A gente não tinha ideia de onde o Tom tinha surgido, mas aí, digamos, retroativamente, os Vingadores descobrem um Hank Pym muito doido, com memória perdida, meio de devaneio. E aí tem o primeiro retcon que mostra o Ultron 1, que parece, sei lá, um aspirador de pó gigante, sei lá o que diabo é. É a máquina de café expresso. É, gigante, né? É. E aí ele, daquele momento de antes, já tava querendo se voltar contra a humanidade. A princípio, naquela edição, foi dito que ele conseguiu hipnotizar o Hank Pym e mexer com a cabeça dele. Então ele esqueceu que criou o Tron. Ao mesmo tempo deve ter mexido com os neurônios dele, que a partir daí ele começou a querer assumir a identidade do Jaqueta Amarela, mesmo sem saber que ele era o Jaqueta Amarela, né? Ele começou a ter essas múltiplas personalidades. E aí, digamos assim, surgem pequenas quatro histórias, né? Que conclui, acho que na 58, onde a gente vê a origem do Ultron, né? E a gente vê que ele impactou de várias maneiras diferentes a história dos Vingadores. Desde o surgimento dele como vilão, mas também na mudança da vida do Hank Pym e na criação de um novo personagem, um Vingador clássico, que é o próprio Visão. Essa história aqui, onde o Ultron apareceu aí, a primeira aparição dele, foi em 68, era uma história bem estilo Scooby-Doo, né? Porque um vilão vai se revelando outro vilão, que vai se revelando outro vilão. Inicialmente, ela dá a ideia de que o Jarvis, que era o vilão que traiu o grupo e tal, depois veio esse tal de Manto Rubro, né, por trás do Jarvis, e depois veio o Ultron. Ou seja, um vilão vai descobrindo o outro, que vai descobrindo o outro, né? Esse era o Ultron 5 já, quando ele surgiu, é a versão 5 dele. Depois teve essa versão, esse retconzinho, poucos meses depois, no mesmo ano, mostrando ele criando Visão e como ele foi criando, ele mais parecendo uma máquina de café expresso que evoluiu. Ou seja, a versão 5 já não fazia mais café expresso, já queria dominar o mundo e que a humanidade servisse café para ele. E é interessante que, assim, logo em seguida, a versão, depois nas histórias seguintes, quando surgiu o Ultron 6, que ele teve no ano seguinte, até foi em 69, ele teve uma melhora interessante, que ele era feito de adamante, né? É citado isso. E é interessante citar que foi a primeira vez que se citou Adamantium no universo Marvel. Foi com o Ultron e não com o Wolverine, viu? Ah, sério isso? Sim, foi a primeira vez que se citou. Quer dizer que o Adamantium pode aparecer porque o Adamantium tá vinculado a Marvel? Na verdade, e mais uma coisa, o Adamantium parece que ele tinha. Ele é um nome. Ele foi tirado de uma série pulp de ficção científica que usava adamantium. Não é um negócio que surgiu no universo Marvel. Só que é claro, né? No universo Marvel que se popularizou. Mas foi com essa história do Ultron, no qual mostra que ele é feito de uma liga de adamantium, que apareceu pela primeira vez a palavra. Depois, essas histórias que você tá falando, elas foram publicadas originalmente no edição 66 a 68, né? Exatamente. Chamando a grande. O retorno de Ultron e a grande traição, né? E aí, esse Ultron 6, que como é um corpo mais resistente, ele permanece por muito tempo ainda por aí, né? Acontece também ele bater em frente, acho que, os Inumanos, numa história mais pra frente. E acho que até o Maximus é que reconstrói ele e depois que ele foi destruído. Reconstrói através do. É engraçado essas coisas, né? Ele foi rebootado através do corpo de um outro robô. Lá do que o Maximus criou também, que era o Ômega. E ele surgiu justamente para atrapalhar o casamento da Crystalis com o Mercúrio na época. Então já tava se metendo aí com o genro dele. Genro não, sei lá, como vai ser complicado de explicar. É uma família complicada. É, né? A gente vai ver que ele é uma família bem complicada. Então, da origem mesmo dele eu conheço mais é dessa época que ele apareceu já com o corpo de adamantium, né? Essa informação até mesmo do adamantium ter sido mencionado a primeira vez é no título dos Vingadores. Pra mim é até novidade, eu não sabia disso. Pra mim sempre foi na história do Wolverine. Então, Marvel, fica esperta, olha só a novidade. Contratos estão rolando. Ninguém sabe, né? Mas tudo bem. E outra coisa interessante, eu incrível que pareça, vocês vão me achar doido, mas na minha época de estudantil, eu joguei com minha professora a possibilidade realmente de se pudesse existir adamantium. E a minha professora me respondeu que existe essa possibilidade. Ah. E eu vou até falar pra vocês. Que professora malvada. O aço, eles são feitos de ligas de carbono. Então, pelo fato de elas terem essa liga em comum, sim, é possível fundir os dois. Então... Mas, pra você ter adamante na vida real, tudo que você precisa, na verdade, é um cientista nerd que cria alguma liga metálica que não existe de qualquer maneira, qualquer combinação de liga metálica que não exista, e chama de adamante e pronto. Você coloca, sei lá, tipo, 50% de ferro, 30% de latão, pronto. O nome disso vai ser adamante. É, alumínio. O que vai acontecer? A Marvel vai... Você está neto e porque colocou adamantium na vida real, é? Não sei. Acho que sim, né? Mas aí esse robô de adamantium, digamos assim, foi, digamos assim, um momento que o Ultron realmente ficou um vilão de peso, né? Ó, fazendo um paródia, porque é peso, claro, ficou mais pesado, era adamantium. Mas realmente... Não era mais um robô, né? Não era mais um robô. E aí ficou aquele... O inimigo, né? Inclusive, acho que foi nessa versão 6, né, Marcos? Me corrija se eu estiver errado. E que ele começa a usar aquela caixote que ele fica sobrevoando, né? Uma caixa metálica como se fosse um... Ah, sim. Uma navezinha esquisita. É, exatamente. É, metade do corpo dele. Tá, é, falando. Metade do corpo dele flutuando. Não sei o que é que a Marvel tem de fazer os inimigos assim. O próprio... A gente falou do Korvac em alguns podcasts atrás. Também era a mesma coisa. Metade caixa, metade humano. Eu acho que eles queriam um patrocínio com alguma empresa de eletrodoméstico. Pois é. Bom, e aí, digamos assim, foi quando o vilão começou a se tornar... um vilão em potencial para os Vingadores. Teve ainda uma versão 7, logo depois dessa que foi construída pelo Maximus, né? E que ele era a versão 7, era a versão do Ultron gigante. E acho que ele não era feito de adamantium, mas ele apareceu numa história do... acho que foi do Quarteto Fantástico, se eu não me engano. Sim. É, na verdade, o Ultron 7 é nesse casamento da Cristal do Mercúrio também. É porque essa história, ela era um crossover entre a revista dos Vingadores e Quarteto Fantástico. A próxima versão dele é que traz finalmente uma história mais marcante. Não que seja uma história, digamos assim, pra lá de criativa ou de original, né? E é o Ultron 8, em que ele decide que ele vai querer criar uma esposa. Vou deixar o Marcos. Marcos tinha comentado um pouco sobre isso quando a gente falou sobre os Guardiões da Galáxia. Porque essa história do surgimento da esposa do Ultron, né? A The Bride of Ultron, né? Ela meio que entra na história da saga de Korvac. Ela começa um pouco antes e termina no meio dela. Ela começou um pouco antes. Como vocês veem, é uma clara semelhança a filmes como A Noiva de Frankenstein. A ideia era essa. Mas ela desenvolveu justamente esse complexo de Édipo que o Ultron tinha desde o começo, né? Ele odiava o pai e queria a esposa do pai, que não era exatamente a mãe, mas o robô não tem mãe, né? Então, ele tava chamando ela de mãe. É, mamãe, eu vou catar essa daqui mesmo. Só que ele queria pra... A relação com a Vespa era mais edipiana do que imagina, né? Não era só adotá-la. Então, pra isso, ele criou a Jocasta, né? Que seria, digamos assim, não é realmente uma noiva para o Ultron, né? É, só pra fazer frente com o pai dele, falou assim, eu também tenho uma noiva, né? Não é pra pouco procriar. É igual a sua, só que a minha é de metal. Só que a minha é de metal também. A minha é mais durável. É, ele falava isso. Ele reclamou assim, ó, eu vou transmitir os padrões mentais da Vespa pro novo corpo metálico, porque o corpo dela é um carniforme que vai se degradar durante o tempo, e a minha nova esposa é de adamantium, feito eu, ó. Não era adamantium, sei lá se era. Não, a vantagem da Jocasta é que, pelo menos, pro Hank Pym, que a Jocasta, pelo menos, não trazia sogra, né? A Janet já tinha. É uma grande vantagem. Trouxe sogra, cara. Eu só vi o pai, antes que morreu o pai. Mas né, nunca se sabe, né? O universo Marvel pode aparecer do nada, então... Ô, maldade. E, na verdade, se você for parar pra pensar, a Vespa se tornou sogra dela mesma, já que se ela é mãe do Tron... É, pois é. E ela é a Jocasta... É, mas a Jocasta não chegou a casar com o Tron, então ela escapou dessa, né? Ou o Tron escapou dessa, enfim. Eu já vi que na família dos Pinha a coisa só fora, né? Em relação familiar. Então, mas essa ideia, essa história da criação da Jocasta, ela surgiu um pouquinho antes da saga de Korvac, né? Mas ela não ficou bem assim acabada, ela ficou pra ser desenvolvida depois. Que a Jocasta foi desativada, mas estava lá, inteira ainda. E no meio da saga de Korvac, meio que até um interlúdio da saga de Korvac mesmo, no qual os Guardiões da Galáxia auxiliaram os Vingadores a lutar contra o Korvac, teve um interlúdio que o Ultron, ele reativou a Jocasta, né, pra seguir ele. É estranho isso. Descobriu que ele tava escondido num convento lá, cercado de freira, que até tava meio que auxiliando ele, né. E a Jocasta, na época, foi até a Miss Marvel, que entrou no grupo também, né, a Carol Danvers. E é estranho que, assim, quando eles enfrentaram o Ultron já tentou, assim, deixar de canto a Feiticeira Escarlate. Porque a Feiticeira Escarlate, por mexer com magia, parra, probabilidades, era a única que desafiava muito a lógica da máquina. Né? É, ele já ficava puto, né? Tipo, você é uma aberração à ciência, vou te matar. E ele se surpreendeu no combate da Feiticeira Escarlate, que ela, tipo, jogava magia nele, aí ele começava a dar curto-circuito. Como assim? Eu dou curto-circuito, isso é impossível. Aí jogava a magia e caiu o teto. Está acontecendo uma série de coisas improváveis, a culpa é sua. É, então, porque com a máquina aquele negócio, né? O 2 e 2 é 4, com a Feiticeira Escarlate, 2 e 2 é 5. Então, pra ele, ficava dá lá. Assim, pô, isso não pode estar acontecendo, não tem lógica. Mas magia não é pra ter lógica, magia é magia. Joquezada que sabe disso também, né? Aí nessa parte, depois a Feiticeira Escarlate derrotou ele pela primeira vez, né? E aí ele decidiu sumir. Acho que até o Tony Stark ameaçou ele de ele ia matar a Jocasta se ele não entregasse os códigos lá, ele desapareceu. Aí a Jocasta ficou meio inerte, mas parece que foi a própria Jocasta que convocou os Vingadores pro esconderijo onde eles estavam, né? Que ela disse que conseguiu manipular as formiguinhas lá e dar o recado. Não foi isso? É, a Jocasta depois ficou a filha desgarrada também, né? Ela bandeou pros Vingadores. Todo mundo se bandeia pra algum lado, né? Ela, inclusive, ela ajudou a combater o Korvac, na saga de Korvac. Também, inclusive, você vê que é um círculo, né? Porque Hank Pym criou o Ultron que se revoltou. Aí o Ultron criou o Visão que se revoltou. Que criou a Jocasta se revoltou. É um bando de revoltados. Primeiro que o Ultron, nesse meio tempo, ele leu mitologia grega. Óbvio. Segundo, aí também foi outra das inspirações do Hank Pym, porque ele fez esquecer tudo que tinha acontecido no passado, ou até a primeira, como é que chama? Primeira formação dos Vingadores, o que é legal, porque mostra... O Ultron que provocou isso nele, né? Foi uma das crises mentais do Hank Pym, mais uma das, né? Pois é, mas a questão é que já mostra que o cara era realmente uma pessoa muito calma e solidária, porque, olha, estou aqui o Homem de Ferro e vários desconhecidos. Como não me disseram quem são os desconhecidos, vou espancar todos. Por aí. Ai, cara, ele tava mais esquentado que o Hulk nessa história. Muito maluco isso daí. Mas, assim, essa história eu achei mais ou menos, assim, não foi uma das minhas que eu tenha gostado muito, não. Eu preferi mesmo a do Korvac. Enfim, seguindo na numeração aí dos Ultrons, a versão 9, ela surge, aí a nerdaiada vai ficar puta quando vê que o Homem de Ferro já teve mais conexão com o Tron, mais relação com o Tron do que a gente imaginava. Versão 9 que construiu foi o Homem de Ferro. Na verdade, foi pilotizado pela versão anterior do Tron, ou seja, a 8, pra construir uma versão melhor. Tipo assim, quem é o cara que melhor constrói máquina nessa parada? É o Tony Stark, o Homem de Ferro. Então ele vai construir a minha versão 9. Só que aí não deu muito certo, mais pra frente foi derrotado, e foi derrotado assim no estilo Exterminador do Futuro ou alguma coisa desse tipo. Um ou dois? Não sei. Que é a... jogam um tipo adamantium no bicho, o bicho vai lá se pregando assim e fica tipo uma estátua de adamantium congelada, assim, um adamantium que esquente que congelou ele e fica meio parado assim. Então o Tron 9 virou uma estátua eterna, né? Um bloco de adamantium indestrutível, impossível de sair ali. É o único Tron, única máquina, a única versão robótica do Tron que não pode sair dali. É que adamantium é um metal muito raro, né? Você pode tacar no robô pra cobrir ele todo, fazer cobertura. Não, o detalhe é esse, né? Quando basta a vez de ver que não dá pra surgir tanto robô de adamantium assim como se pensa, né? Isso que o Dr. Destino jogou adamantium inteiro numa ilha gigantesca no... Putz. No 2099, eu acredito em qualquer coisa. Mas o que eu tava querendo dizer é que... querem dizer pro coveiro, pra ele não ter muita fé que esse Ultron tá preso no negócio de adamantium, porque é só lembrar aquela história que o surfista prateado prendeu Carnificina num casulo eterno de energia que ele não queria sair e ia ficar preso por toda a eternidade. Ah, mas cara, é possível que saia. O adamante colou do outro adamante, virou uma peça de adamante. Assim, ele vai ser um super robô de adamante, cara, um megazord de adamante. A última versão que eu tenho notícia antes da próxima fase é o Ultron 10, e que ela entra em combate com o Homem-Máquina e é destruído pelo Homem-Máquina. Pronto, é dessas 10 primeiras versões que eu lembro, acaba aí. Cara, tem a... Assim, é porque dessa numeração só sei a... De numeração em si só sei a 13. Mas no Guerra Secreta... daqui a pouco. É, na Guerra Secreta teve umas 50 trons diferentes. Ah, Paulo, chegou o momento de Guerras Secretas. Quem quer falar um pouco da aparição de Ultron nas Guerras Secretas? Né? Infelizmente foi onde eu conheci o Ultron. Então fala dessa sua experiência aí, Marcos. A experiência que, coitado, o Ultron era um bonequinho de dar corda só, que o Destino usava. Ele não tinha... O Ultron, um vilão mesmo, grandão, ele era robô, mas ele tinha uma certa personalidade. Na Guerra Secreta, não. Ele era literalmente uma máquina. Você mandava ele fazer as coisas, ele fazia. Entendeu? Ele não tinha muita vontade. Desde que quem tinha o controle remoto dele controlasse ali, ele fazia o que você mandava. Então ele virou lacaio do destino. É, ele virou lacaio do destino, mas foi o lacaio que, olha só, conseguiu quebrar a perna do Hulk. Pra você ver que ninguém tava bem naquela época, né? Seu amigo de shooter, né? É. Não, tem que ter em mente uma coisa. O Tron foi a maior curva decadente daquela história completa. Porque ele começou o Tron de verdade, ou seja, estou cercado de humanos, vou matar todos eles, porque eu não detesto vidas, seres de carne. E era, começou tão foda que o Destino teve que apelar para o Homem Molecular dizendo que só o cara e o Galactus tinham poder para barrar o Tron. Ou seja, o cara tava foda. Aí ele vai nessa curva decadente aí que começa com o Galactus matando ele só de olhar, suga a alma do cara, e termina no, na última edição a Vespa derrotando ele, puxando os fios e desmontando por dentro. Fácil, né? Ele era oco. Ela entrou e saiu puxando o fio das articulações e ele desmontou feito um boneco. Tá vendo, Hank Pym? Você compra o Ultron em qualquer lugar, você recebe só a carcaça. Essas versões aí, vocês estão falando, inclusive a versão 11 e 12 do Ultron, os dois Ultrons da Guerra Secreta, né? Apesar de não ter nomeação na época, a gente considera isso. Mas pra frente volta a numerar ele. Foi criado esse Ultron que foi destruído pelo. O Beyond no corpo do Garra Sônica com o poder do Doutor Destino dado pelo. Tomado do Beyond. Isso é uma gambiarra. Esse Ultron é brasileiro, então, velho. Pelo amor de Deus. Gambiarra, velho. Só podia dar de Deus. For the extinction of humanity begins now. Aí essa versão 12, logo depois que acabar a Guerra Secreta, a versão 12 do Ultron, que é a que fica, que sobra, é a que surge como um principal rival da primeira história oficial dos Vingadores da Costa Oeste. O curioso é que vocês estão falando em querer meio capacho, e ele realmente começa meio capacho na história, que ele tá recebendo ordens, inclusive, daquele... Como é o nome do irmão do Eric, do Magno? O Ceifador lá? É o Ceifador, mas ó, pra tá recebendo ordem do Ceifador, é pau. E pra completar a história, é o primeiro, na verdade, é o primeiro arco dos Vingadores da Costa Oeste, que inclusive meio que a história anda também por uma minissérie que é o Visão e Feiticeiro Escarlate, que teve duas edições, né? Fica muito tempo esse arco chamado Laços de Família. No nome de novela mesmo. Musiquinha de novela, por favor. Não, mas não para aí só a situação de novela. O Ultron começa a ficar meio grilado, que o pessoal começa a olhar assim, mas Ultron, você que já foi vilão, articulador de tudo, obedecendo ordens. Não, eu não estou obedecendo ordens. Esse cara é como eu considero ele meu aliado. E ele começa a ficar meio irado, né, tal. Eu sei que de repente tipo, derrota essa versão. Não sei nem como é a versão desse grupo. Enfim, um grupo que se juntou maluco, que tinha um homem gorila, tinha o Ceifador, tinha sei lá mais quem, e tinha um Ultron na parada. E aí o Hank Pym tava naquela fase de que não quero mais ser herói. Eu vou ser... Lembra da roupa de macacão dos Vingadores da Costa? É isso que eu ia falar agora, é. Macacão de funcionário. É, ele era o funcionário lá, o peão. Era o Severino da mansão. Era o Severino da mansão. E eu, o Hank Pym, é que desistiu da vida, e acho que o Ultron não gostou muito dessa questão de ele desistir da vida. Tanto que ele, depois que viu que o Hank Pym não era mais um grande herói, que ele ia ser o arqui-inimigo do Hank Pym e tal, ele começou a ficar ligando pro Hank Pym na mansão, sendo stalker do Hank Pym. Eu quero falar com você. E ele, para de me ameaçar, Ultron! E tu ligava o telefone. Aí ligava de novo. Não, eu tenho uma coisa pra falar pra você. E aí o Hank Pym ligava. Eu não aguento mais suas ameaças. Deixe minha vida em paz. Eu não vou ser mais o herói. Você devia mudar sua vida. Aí na terceira ligação... Cara, aí o Ultron liga pra ele. Não, mas eu quero mudar. Eu não quero mais... ser seu inimigo, eu quero aceitar a proposta de tentar uma relação melhor, pai. Aí o Hank Pym, como é que é? Cara, isso é comportamento 12. De stalker puro. A versão 12 do Ultron é a versão boazinha. É a versão que ele tá se questionando por que ele levou a vida, as 11 outras encarnações dele sendo tão mal, e agora não vai ser mais. Eu acho que as guerras secretas mexeram muito com ele, cara. Porque aquele negócio, cara, é quando o cara chega no fundo do poço e é derrotado pela Vespa em dois quadrinhos, ele tem que repensar a vida dele. O teammate do Dr. Octopus fez a mesma coisa. Cara, e ele não queria ser mais mal. É a versão 12 e a versão light. Futuras histórias que acontecem sobre o Tron, inclusive zoa com essa versão 12, que diz que é a versão com defeito, que é a versão Manuel Carlos, né? Laço de família. É a versão Stalker e a versão puxa-saco do Hank Pym também, né? Cara, o cara pro telefone ligando, que maluco. Não, isso é comportamento puro de Stalker mesmo. Você tá ligando e de repente, uma hora você parece que tá sendo ameaçador, chega uma hora que você não recebe atenção, ele começa a ser, digamos assim, carinhoso, né? Chamando ele de pai e tudo mais, né? E o pior que é o seguinte, além de. Essa história, esse arco chama-se Laços de Família, porque é tudo envolvido. É um dramalhão essa início dos Vingadores do Costa Oeste. O Hank Pym e o Tron, em relação pai e filho, o Eric, o Simon, né? A relação de irmão. Inclusive, vão visitar a mãe do Magno lá, e a mãe do Ceifador, e contar a história da vida dos dois, porque um era mal e um era bom, né? Versão Ruth e Raquel da história. E também tem o rolo entre o Visão e a Feiticeira Escarlate. O Tron realmente é um robô carente, porque ele tá querendo procurar uma família. Nas próximas histórias você vai ver que é isso. Ultronzinho, o robô camarada. Ah, eu só tô aqui de braço cruzado reparando essa zoeira com as novelas mexicanas, porque putz, nenhum fala que o Tron tá carente emocionalmente. Vive de Stalker, cara, peraí, onde tá a história de Vingadores nessa novela mexicana? Pelo amor de Deus! A coisa só melhora numa história absurda. Ou não melhora, não sei. Na versão 13, o Tom 13 é o Tom malucão. É o Tron de. A gente falou de Laços de Família, agora vira o Tron versão Atos de Vingança. O Tron resolve que. Resolve não, vamos ser sinceros. Ele é programado pelo Doutor Destino de novo, mas ele quer destruir o Demolidor. Que era aquela brincadeira de vamos trocar nossos inimigos pra ver se um derrota o outro. Ah, não melhorou muita coisa, né? Derrotar um cego, mas tudo bem. Não, mas. Só piora, cara. Eu acho que o Paulo vai querer falar sobre isso. Paulo, você lê essa história, o que você achou? Cara, assim, o cara deve. O editorial deve ter chegado pra Inocente, que era a. Pra Inocente, que era a roteirista na época, ela sempre fazia histórias mais psicológicas do Demolidor. Aí o cara chegou, olha, nós precisamos de duas edições do Demolidor enfrentando o Ultron. E o Demolidor tem que sobreviver a isso. Aí ela inventou o Tron drogado, só pode. É o Tron esquizofrênico. Deixa eu fazer a piadinha, Vai. Sabe nada, Inocente. Cara, porque a história começa com o Rei do Crime dizendo, parece um sorteio. Pois é, Doutor Destino, o Demolidor tá na sua cota, quem? Como é que vai fazer pra derrotar ele? Aí ele, já sei, vou recriar o Tron. Mas olha que o Tron tem 12 personalidades, já sei, vou juntar todas numa só. Aí elas ficaram conversando entre si, num bate-papo, que uma não sabia o que fazer com a outra. Não é por aí também, é porque ele, pra uma versão ser melhor que a outra, ele tinha que fazer tipo um upload da memória do outro pra lembrar. O problema é que a 12 é a bagunçada e continua bagunçada a parada. Mas a questão é que o Tron 12 conversava com 11, conversava com 1. Aí ele. O Doutor Destino não percebeu que o Tron era defeituoso. E nessa época o Demolidor tava com uma robô perfeita lá, maluca. A número 9, né? A número 9. Você não vai fazer a piada de Dragon Ball Z, não? Eu separei na número 18. Droga, me antecipou. Eu pensei que você ia fazer essa piada. Enfim, aí eu sei que o Tron olha pra ela e se apaixona, porque ele não pode ver uma robô que se apaixona, até tenta criar algumas. É a carência, cara. E vai tentar ficar com ela, só que enquanto isso ele tava lá criando. Mas de onde surgiu essa porra dessa número 9? Se não foi crossover de desenho japonês? Cara, deve ter sido alguma coisa a ver com o Tron, Homem de Ferro, alguma coisa assim. Eu sei que eu não sei se era robô ou não era, mas a mulher era considerada a mulher perfeita, era chamada de número 9. E tipo assim, a mulher perfeita. E o Tron tava dando tilt na cabeça dele, que ele falava: você é perfeita. Mas não existe perfeição. Perfeição é uma utopia. que se, quando se chega é que nem os Cavaleiros Templários, que quem chega à perfeição desaparece, feito os Templários. Eu digo, velho, que maconha é essa que essa mulher cheirou pra fazer essa história? Ó, lembrando que nessa época quem escrevia as histórias era Steven Englehart, então maconha você sabe de quem veio, né? Mas era, essa toda essa é inocente mesmo. Cara, mas era não, eu sei, pior, mas o sentimental era Englehart. O pior, isso era pior ainda, porque o Tron, no momento que ele percebeu que ele tinha mais de uma personalidade, ele, eu sou imperfeito. Então, se o meu mestre, que era o Doutor Destino, não percebeu que eu sou imperfeito, eu também é imperfeito. Logo, todo mundo é imperfeito. O mundo é imperfeito. Era essa lógica. Um monte de cabeças minhas fica conversando no círculo enquanto eu penso se devo derrotar o Demolidor ou não. Era maconhado, cara. Ele ficava lá, versão 13, aí ele botava empalada as cabeças de todas as outras versões, que eu não sei como ele catou toda, mas tava lá. Criou todas, ele refez tudinho. É, ele refez até mais, né? Porque disse que tinha fazer, não tinha feito mais até. E ele ficava lá, né, divagando uma com a outra pra aprender. Tipo assim, eu conversando comigo mesmo, estou filosofando, entendendo o meu eu. Cara, tem uma cena dele carregando elas numa sacola, cara. Sendo lá com sacola de cabeça, perdi o Tron. Ó, só pra, digamos assim, amenizar essa história que vocês estão falando, como é que o Demolidor derrotou o Tron, bababá, essa história tem uma participação dos inumanos, tá? Então, o Gorgon com o Karnak deu uma porrada no circuito de adamantio dele, e aí eles destruíram o Tron, apesar de ser adamantio, pela junta, né? Foram desfazendo a junta dele até que separaram ele, né? Meio que desmembraram o bicho. Mas 90% da história era ele andando numa montanha maluca, cercada de cabeças de Ultron, filosofando pela vida, falando com a mulher que tá pegando no braço, feito King Kong, os outros heróis tentando bater nele, nem ligando, e continua filosofando. E quem fica carente no final da história é a número 9, né? Que ela quer construir, reconstruir o Ultron, porque ficou lá, tal, e ele era um bicho que cuidou dela. Eu tô aqui porque é aberto. Depois lê, velho, a maconha é brava aí. Nossa, é brabo o negócio. Pior é que já disseram que esse Han da Inocente, que tem, sei lá, tipo, há uns 5 anos, que ela começa bem depois da queda de Mordor, que vai até mais ou menos os anos 90, que é 90% da história com o John Romita Jr. Já me disseram que é o Demolidor na Vertigo, cara. Mas depois disso eu tenho medo. Porque as duas histórias que eu li foi essa e uma do Mephisto se fantasiando de mulher pra beijar o Matt Murdock. Ah, meu Deus. O quê? Sério. Vamos voltar pra próxima encarnação do Tron. Número 14, o Tron pelo menos falta ter jeito na vida. Então isso resumiu que o Tron 13 deu PT, né? É. o Tron 13 deu aquele problema de referência circular, cara. Ele tem muita informação, ele não sabe o que ele quer. Ele vai contra a programação dele mesmo. Aí a 14 deu uma amenizada nessa parada. Ele volta numa história dos Vingadores da Costa Oeste, o Hank Pym ainda tava lá. E é chamada de Ultimate Ultron, né? Antes de o universo Ultimate, tá, gente? A 14, ela decide que vai voltar, retomar aquele plot de ter a esposa. Olha, eu vou parar com essa história de carência. Eu pirei muito sozinho nos últimos dias, subi na montanha e conversando com aquela número 9. E aí ele vai criar uma versão melhorzinha pra ele, né, que se adapte melhor a ele, que já que a Jocasta não deu um pé na bunda dele. Aí sim ele cria a tal de Akena. E essa Akena, ela é uma robô, mas até o rosto dela é mais parecido com o Tron, com os padrões mentais da Arpia. Ah, sim. De novo ele sequestra o Hank Pym, né, lá vai o pai dele, aí pega os padrões da Arpia. A história se estende por um monte de edição, tá? E a Akena, quando surge, ela surge mais capeta do que o Tron. Porque o Tron tem essa história de querer destruir a humanidade, todas as formas de vida e tal. Mas ele acha que tem que ser uma dizimação assim, em escala global. Assim, eu vou fazer um master plano e, sei lá, todas as formas de vida vão ser destruídas e morrer. Mas a Kena não, ela tem a mesma ideia. Eu também não gosto de forma de vida humana ou carniforme. Mas eu quero destruir uma por uma, porque eu sou uma psicopata. Então ela tem a versão mais hardcore da noiva de Ultron, ou seja. Aí o Ultron olhou pra ela e falou assim: meu Deus, apaixonei. O Ultron até deve ser apaixonado. O problema é que ela não se apaixonou pelo Ultron. Ela que tava querendo ser o pior do que. Cara, eu acho, não sei porquê, mas eu acho que o plano dela era um pouco mais fácil que o dele. Porque já foram 14 versões, ele não chegou nem sequer perto disso. Acho que se ele tiver matado 3 pessoas, foi muito nessas 2 décadas de existência. Essa Alquema aí, uma espécie de Ultrona, né? Igual parece ele. Meu, o Ultron querer criar uma mulher pra ele, tudo bem, mas precisa ser uma mulher de fases, cara. Não, ele já criou uma mulher com TPM, isso que eu provei. Não, é, é, é, é, é. Mulher bifásica, né? É, pois é. O que eu tô imaginando é o Ultron meme nessa hora, porque ele chega com aquele meme do desafio aceito, vou fazer a minha versão da número 9 misturada com a Jocasta. Aí sai essa maluca e ele fala assim, so close. Quase lá, né? Ai, ai, meu Deus do céu. É, aí o que acontece? Enfim, ela. Essa alquimia, sei lá, destruída, pelo menos a princípio, né? Esse corpo. E ela vai surgir só mais pra frente, numa versão 2.0, que aí é uma coisa muito mais, digamos assim, preparada, que é quando os Vingadores surgem, depois do Heróis Renascem, numa fase excelente, que é a fase que o Kurt Busiek que assume com o Jorge Pérez, né? Que aí a gente tem finalmente o versão Ultron 15. E talvez a melhor história, até agora, do momento do Ultron, que foi o Ultron Ilimitado. É uma saga que, inclusive, é curta, né? Tem 4 edições. Pelo menos a parte que compete ao Ultron, né? Porque a ameaça de Alkena, né? Que ela que, por sinal, surge na história, a primeira ameaça dos Vingadores nessa história é a Alkena. Ela é reconstruída na versão 2, né? Ponto 2. E ela é logo detida pelos Vingadores, mas ela meio que prenuncia a ameaça muito pior que vinha aí do Ultron. Tanto que ela ressurge com os planos de querer impedir o Ultron. Então ela é capturada, ela é presa, é detida lá pelo governo, fica num casulo assim de adamantio, né? Que é o único metal que podia deter ela, porque ela também era feita de adamantio, né? Quando o Ultron construiu ela, foi com o mesmo metal que ele é feito. E mesmo depois de Ultron Ilimitado, ela volta mais pra frente pra causar na vida dos Vingadores, tá? Mas o Ultron Limitado é talvez a saga que provavelmente o filme dos Vingadores que vai ser lançado no próximo ano mas ela é relacionada. Se você ver o pôster que foi lançado na San Diego Comic Con, quem foi que olhou aquele pôster que viu todos os Vingadores cercados, várias versões de Ultron, e não lembrou dessa saga? Onde numa das revistas a gente tem os Vingadores sendo cercados na capa, e todas as versões anteriores de Ultron, e as que ele já construiu e que vai construir, cercando o grupo e praticamente, sabe, deixando eles à mercê e impossível de escapar. É uma cena idêntica, né? Eu tava vendo aqui, cara, primeiramente, estamos falando de Kurt Busiek. Kurt Busiek, um escritor que, pra mim, na minha opinião humilde, fez pra mim um outro run dos Vingadores, pra mim, que eu acho o melhor de todos os Vingadores, que chama-se Vingadores Eternamente. Pra mim, então, cara, vendo isso aqui é como se eu estivesse vendo de novo a mesma obra que ele fez para Vingadores Eternamente. Começa já com uma coisa bem corrida, aventura rápida, já dando prenúncios da chegada mesmo de um novo perigo que ninguém sabe o que é, e já começa com Pantera Negra invadindo uma instalação. E logo em seguida já corta para a situação de convívio entre as famílias. Então ele meio que faz esse balanceamento entre a tensão e a calmaria. Tensão e a calmaria, sabe? Mas é bem dosado, não é igual tipo Michael Bay, que consegue fazer as coisas nos picos. Não, ele tem umas coisas a nuances, assim. E isso que é legal do Kurt Busiek, sabe? Ele consegue trabalhar isso bem. Então, quando você vê aqui a coisa tensa, com o Pantera invadindo a instalação, e ele confronta com um ser de metal que tem uma energia saindo pelos olhos, e quem vê essa cena fala assim, putz, fudeu, já sei que é um vilão. Aí você vê com uma cena mais calma, tranquila, da Starfire chegando na mansão, já de não sei o que, relaçãozinha, blá blá blá. E de repente começa de novo a crescente da tensão, que é os Vingadores reunidos já recebendo chamada do Visão, e não sei o que, e aí já de novo aquela calmaria mostrando aquele ser escarlate com as ciganas e tal. Aqui a gente realmente vê inicialmente o prenúncio do retorno do que poderia ser o Ultron, né? Todo mundo suspeita disso. E tanto é que a Pérez tem no meio da história, tem um pequeno resumo. Pra quem não viu as primeiras histórias, dá um pequeno resumo do que é como surgiu o Ultron, né? E as versões que o Ultron já fez da personagem, chegando numa personagem chamada Alkema, que foi falado anteriormente. E logo em seguida a gente vê a aparição da personagem, que é a Alkema 2. Ponto, que ela não coloca 2. O que? Dessa coisa 2.0, 2.2, alguma coisa lá, mas no seu modelito dark e metalizado. E já chega fodendo os Vingadores, cara. E outra coisa, para o nosso deleite, Jorge Pérez. Para mim, cara, a partir dessa cena que aparece Alkema, cada quadro é um pôster, cara. Porque nunca vi Jorge Pérez desenhar tão bom. Puta que pariu. Quando eles derrotam a Alquema, que ela diz é onde está o Tron? Onde está o Tron? Porque sabiam que estava o Tron no meio, porque uma equipe foi sequestrada. E só uma pessoa liga para uma equipe na, no universo Marvel, que é o Tron. Então, eles foram lá, ligue na CNN. Isso é a parte mais legal de todas, que foram os Vingadores. Passaram horas assistindo a Slorenia sendo destruída. Slorenia, vale ressaltar, um país que não existe, tá? Criado. Pois é, um país que não existe. Criado para ser destruído. Eu não sei se ele tinha sido mencionado antes, alguma coisa assim. Eu sei que ele foi sendo lá dizimado, lá totalmente destruído. Tentaram até a gente fazer ficar com pena de pessoas que nunca vimos na, assim, mas o que eu fico assustado foi que, tipo, o Thor voa, o Homem de Ferro voa. Nenhum deles sequer tentou ir lá tentar impedir um negócio. Simplesmente ficar assistindo a TV sem falar nada, cara. Essa parte que eu achei revoltante. Porque, sei lá, quantas vezes eu vi o Super-Homem sair voando e resolver as paradas quando via? Os Vingadores meio que foram escalados aí, né, e era uma ação militar, e os militares não queriam que os Vingadores agissem sozinhos. Ele falou, a gente até tudo bem, sabe que você já tem uma experiência com os Vingadores, a gente quer você como os consultores, mas a gente quer a ameaça do nosso país e a gente quer atacar. Então eles, na verdade, aconteceu até que a tríade dos Vingadores, que era o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor, né, junto com os outros, estavam com a Pantera Negra lá também, que acabou se metendo na história, viraram tipo generais, no começo pelo menos, da invasão pra deter os vários Ultrons. Na verdade, nem vários Ultrons, né? Eram versões robóticas, zumbis robóticos, enfim. É porque Slorone tinha zumbis robóticos e um mercenário russo, que era tipo a primeira linha de defesa deles. E o Tron tomou conta de tudo e usou aquele país, seria o Tronlândia, né, pra ele. Paralelamente, a gente volta a ter... Consegui imaginar o Dr. Destino aí no parque de diversões da Tronlândia. Paralelamente, outra parte dos Vingadores, mais uma vez, caiu naquele plot de a minha família, né, o Tron está reunindo de novos familiares dele, né? Contra a vontade, mas tava. Mais uma vez, o Hank Pym, que na época era o Jaqueta Amarela... Não, na época acho que era o Gigante, né? De novo, né? Enfim, o Hank Pym é capturado. É capturada a Vespa, é capturado a Feiticeira Escarlate com Visão. Até o Eric Trislau... Ceifador. É o Eric Williams, né? É capturado, né? O Ceifador. Ele nem sabe por que ele tá sendo capturado. Mas o Tron relembra os tempos lá do começo dos Vingadores da Costa Oeste e fala, mas você, eu fui parceiro seu por muito tempo, e querendo ou não, se o seu irmão tem os padrões mentais do meu... Enfim, peraí, agora eu me compliquei. Se por acaso meu filho tem os padrões mentais do seu irmão, de um jeito ou de outro, você é meu filho indireto. Que bagunça. Ficou aquela coisa surreal. E os caras não sabiam o que fazia ali. Tipo assim, o Tron tá doidão de novo, né? O Kurt Busiek só esqueceu a Jocasta nessa história. Porque eu não sei se a Jocasta tava inteira, né? Porque a Jocasta teve um bom tempo no limbo, né? E desde que surgiu a Alquema como nova esposa do Tron, né? Meio que a primeira ficou escanteada nessas histórias, coitada. Tipo assim, cara, já divorciei, o papel tá passado, a vida continua. Alquema, venha. Mas, cara, tipo, ele lembrou do irmão do cara que tem os padrões mentais do filho dele. Ele não vai lembrar da ex-noiva? Sei lá, eu não sei o que tava acontecendo com a Jocasta na época. Até cita aí um balão lá, que o Hank Pym ajudou a construir a Jocasta, alguma coisa desse tipo. Mas realmente, ela ficou até meio afastada por muito tempo, né? A Jocasta só voltou a aparecer, eu acho que recentemente, em Mighty Avengers. Mas o lance dessa história é que a gente tem de novo o complexo de Édipo do Ultron ressurgindo, ao mesmo tempo que ele se preparou, porque ele trouxe não só todas as versões dele, né, anteriores à ativa, como construiu novas. Ele construiu, tipo assim, inúmeras versões de Ultron. Claro que quando os Vingadores foram atacar, perceberam que nem todas elas eram indestrutíveis, né? Porque a Adamante, como a gente bem lembrou aqui, não tá vendendo na esquina, né? Então, apesar de ter pra caramba, né? De Adamante o mesmo, né? Valendo assim, né? 100% puro, só tinha mesmo aquele Ultron. O Ultron, que era a versão 15 ali. Cara, assim, eu vou ser sincero que eu achei o início desculpa, Pedro, por dizer isso, mas eu achei o início extremamente arrastado e o final extremamente rápido. Porque por mais que o Justiça tenha passado a saga inteira lendo e revendo até mesmo o Tron, a história do Tron Drogado. Só faltou escutar o nosso podcast, porque ainda não tinha sido lançado na época, porque estudando o Tron. Ó, mas ele fez um trabalho de pesquisa muito bom. Tudo que Justiça lia era um ótimo recapitulação pra quem não tinha lido essas histórias todas. Eu tô falando boa parte daqui como se eu soubesse que tinha lido tudo por causa de Justiça. Eu fui lendo com ele de novo. Pois é, era uma das coisas que eu não gostava, assim, tipo, que eu tava até comentando com o Coveiro quando eu tava lendo essas histórias, porque antes, assim, tipo, depois do Universo Ultimate, você resume tudo naquela página inicial. Mas nessa época não, eles tinham que resumir a história inteira do vida do cara em, sei lá, 3 páginas da edição. Mas enfim, voltando aqui. O final, cara, simplesmente Justiça apareceu: olha, eu achei esse item mágico aqui que resolve a parada, que era o Vibranium Antártico, que o Vibranium Antártico, como é que é a história mesmo? Ah, é derreter qualquer metal. É, ele desestruturava a estrutura metálica de várias coisas, e aí o adamantio, né, como ser uma liga metálica, se ele, se acertasse ele no Tron, aquele exoesqueleto dele seria desfeito. O grande salvador da história foi o Justiça, né? Ele tava com a perna quebrada, ficou na mansão, né? Se eu for fazer alguma coisa. Então ele já surge com a ideia pronta, né? Ele vendo lá, descobriu isso e foi buscar esse Vibranium Antártico, entregou pro Rick Pym, e o Rick Pym lá no ódio, assim, final, começou a socar o Tron, aquilo começou a reverberar, foi desfazendo muita coisa ao redor. Essa parada quase que dança a armadura do Stark. A roupa que a Flama usava, que ela se protegia para o corpo dela, o poder dela não danificar o corpo dela, foi desfeito na hora. Foi tudo que era de metal, foi se derretendo. Não, e o engraçado é que o Vibranium Antártico, a fraqueza dele é o concreto, porque o Tony Stark se jogou atrás de uma barra de concreto e escapou. Na verdade foi o Pantera que pegou o Stark e se empurrou junto com ele para acreditar no concreto. É. E ele que deu informação de que o concreto e as ondas emitidas pelo Vibranium não ultrapassaria o concreto, porque são ondas, né? Então isso aí já é um pouco, dentro cientificamente, é bom, bem lógico. Ele tirou da caixa de ação, o raio de ação das coisas. Isso. Não é porque o Pantera, ele é praticamente, ele tava quase um mini Batman dos Vingadores nessa história, porque ele olhando assim: não, tem uns padrões aqui de destruição que eu consigo seguir, porque nenhum homem pode ter feito isso, só porque da forma como foi feito. Ah, mas Pantera, velho. Justamente, ele pode. Enfim, o lance dessa história toda, acho que o fundamental é a grande revelação de que, bom, se o Visão tem os padrões mentais do Simon, a Jocasta tem os padrões mentais da Vespa, a Alquema tem os padrões mentais da Arpia, né? Meia chapada, mas tem. E o Tron, quem é que ele tem? Aí há a grande revelação de que os padrões mentais do Tron vieram do Hank Pym. Por isso que o Tron é doidão, cara, porque o Rick já era doidão mesmo. Óbvio, né? Pois não, é. Mas, cara, então, assim, aí a grande lance, né? A Vespa fica chocada porque o Rick já tava melhorando, assim, tava fazendo terapia e tal, não sei o quê. E aí descobriu um grande peso por ele ter esse baque mental, né? Essa maluquice, e foi porque ele descobriu que ele tem esse lado vilão, que esse lado vilão dele é o do Tron, e por aí vai. Cara, muito pirado, viu? Mas assim, ao mesmo tempo, ficou bacana. Um pai dele? Não, mas só teve uma coisa assim que, assim, eu fiquei abismado, que foi a inocência do Visão. Porque o Visão teve aquele momento: não, eu entendo você, Tron. Você apenas se sente sozinho, mas eu também me sinto assim. Mas eu posso ser seu amigo agora, me dê sua mão e vamos juntos caminhar ao horizonte, vamos nos entender. Ele esqueceu, ele achou que era a versão 12, cara. Então, digamos que o Tron tivesse caído nessa, certo? O Tron resolvesse: ah, não, vou me redimir. O cara tinha acabado de exterminar um país inteiro na frente das TVs mundiais. Esse cara nunca ia ser perdoado. Mas olha só, ao mesmo tempo ele sabia que o Tron tinha essa chance de não ser perdoado e tal. Mas ele também tava ganhando tempo pra ele conseguir soltar o Eric, né? O Eric, o Williams, né? Irmão do Simon Williams. É, então, o Eric Williams a se soltar, né? E aí o Eric Williams conseguiu soltar os outros, e aí o maior temor do Tron era que a Feiticeira Escarlate se soltasse. E aí começou a briga pender pro lado da derrota do Ultron, né? Que a Feiticeira Escarlate é, digamos assim, a grande fraqueza do Ultron na história dos Vingadores. Curiosamente, eu começo a pensar como isso vai se comportar no filme próximo ano. Pois é, vocês falando nisso, eu já tô meio que pensando nesse plot mesmo do filme. Porque lá pra trás, você falou que uma das versões do Ultron foi mesmo manipulada pelo Tony Stark. Olha o plot aí dos Vingadores 2. Olha o plot pessoal aí. O pessoal da Marvel Studios fez a lição de casa, né? Pois é, e muita gente tava em comentários falando: ah, que eu acho absurdo Tony Stark ter mexido. É claro, mas que... olha onde que a Marvel foi parar pra poder chegar nesse ponto e resolver um problema. É claro que tem esses lances, né? Na verdade, se você olhar direitinho, o Hank Pym, ele só foi responsável por criar a inteligência artificial Ultron. Porque quando ele construiu a primeira versão do Ultron, era mal feita pra caralho, parecia uma bodega lá, um Junkbox. E foi aquela Junkbox que foi se criando, entendeu? Exatamente. Se tanto é que isso, né? Nessa história, a Vespa fala isso. Aí que o Hank Pym conta: não, a culpa é toda minha, porque eu fui inventar de criar essa inteligência artificial colocando os meus padrões mentais malucos. Sim, então. Ou seja, ele era maluco desde o começo. O lado maluco dele. Mas o Hank Pym, ele é responsável por criar a inteligência artificial. Não é responsável por criar a máquina. A máquina, ela se autoconstrói. No caso, que se a gente for esperar do filme, a gente espera também que o Stark também cria a máquina. E como ele já também criou uma inteligência artificial, que é o Jarvis, dos Vingadores, né? Vai que, né? Um pulo pra... Enfim. Quando a gente for falar de Era de Ultron, é justamente falado isso. É que o Hank, ele é responsável pela IA. Não é pelo Ultron, pela IA. O próprio Ultron depois é responsável por si próprio. E pelas outras criações. Isso é fantástico, mas, cara. Exatamente. Assim, cara, eu vou ser sincero, bancando advogado do pior tipo de diabo, que é os fanboys chiitas, mas dá pra entender um pouquinho eles, porque se você for parar pra pensar, o resumo que a gente fez do podcast até agora é que o Tron não é um vilão dos Vingadores, é um vilão do Hank Pym, que ataca os Vingadores por causa do Hank Pym. Sim, eu sei! Realmente, exatamente. Na verdade, a máquina. Se o vilão dos Vingadores 3 fosse o Norman Osborn, cara, é a mesma coisa. É só encarar a seguinte forma: o Tron é o exterminador do futuro. Just eat! Socorro! E o Hank Pym e o Visão é o Robocop. Just eat, cara, aí, ó, resumindo. Então, essa parte eu entendo, porque toda. Apesar de ser um vilão dos Vingadores, né? Porque ele sempre surgiu em histórias dos Vingadores. Sempre surgiu vinculado à revista dos Vingadores, tirando uma ou outra coisa. Ele é vinculado totalmente à história e à maluquice do Hank Pym. Óbvio, claro. Só que, assim, por uma questão de cronologia dos cinemas, isso não pode ser feito. Ao mesmo tempo, eu acho que se encaixa como uma luva, porque é muito mais fácil um engenheiro criar uma inteligência artificial, uma parte com um cara que é mais voltado para a área das exatas, do que um químico. Que o Hank Pym é apenas um químico. Não, mas vamos colocar um parênteses aí. Na verdade, ele é o cientista supremo segundo a eternidade. Então vou ficar calado. Não, era uma piada do Loki. O Hank Pym é apenas um Severino. Lembre-se do macacão. Nunca se esqueça disso. Tá bom. É macacão, é guarda-fogo. Eu acho que até o Peter Parker é mais inteligente que o Hank Pym, cara. Só uma coisa, o Hank Pym criou a máquina. Ele criou uma máquina de moto perpétuo. Ela vai. Ele fez a primeira vez e vai embora. Ela vai. Exatamente. Bom, até às vezes pra falar isso pra ele, dizendo que ele não é o senhor polivalente. Quando ele vai querer se meter em outras coisas, ele só faz merda. É isso que dá, fazer gambiarra. Bom, então a gente tem essa saga, 4 edições. Eu acho que tem. Quer ler alguma coisa sobre o Tron pra entender mais sobre o que é esse robô, além de pegar essa origem, né? Eu acho que deveria ler esse Ultron Ilimitado. Eu acho que é até uma boa saga pra você ler se você ainda não leu A Era de Ultron, né? Que é o mote principal agora desse podcast, né? A gente vai falar daqui a pouco no outro bloco. Porque ela consegue resumir tudo até então do que tínhamos sobre o Tron. E, a princípio, ele, digamos assim, consegue derrotar definitivamente, se isso é possível, o Tron ali. A princípio, o Tron 15 foi desintegrado, metal por metal. A gente não tinha, digamos assim, como aconteceu anteriormente, né? Na expectativa de sobrar um pedacinho para aquele pedacinho ser o plot para construir o Tron 16. Isso não tem, né? A gente, então, tem a chegada dos anos 2000, né? Logo depois que Joey Quesada assume. E aí a gente vê a aparição de Ultron um pouco pontual, né? A gente vê inicialmente ele num plot dos Fugitivos, onde mostra mais um filho dele, talvez um filho... A princípio, quem lê os Fugitivos, que ele ia considerando uma história à parte, né? Não totalmente inserido no universo Marvel, gostava muito do Victor Mancha. Mas ele, se você comparar com a progênie do Ultron, ele é um personagem, assim, que foi criado mais perfeito, né? Tipo assim, ele tem poderes, ele é praticamente humano, ele parece humano, achava até então que era humano, tem uma vida independente como humano. Não sei como é que ele... foi criado, né? Já que a mãe do Victor Mancha era uma mulher, deu a entender isso. Entendeu, Visão e Feiticeira Escarlate? É, pois é. E aí, enfim, apesar de tudo isso, o Victor, depois que foi criado, ele é o filho mais escanteado do Tron, que o Tron mal dá bola pra ele. Justamente por ser o mais normal, né? em família de maluco, quem é normal é a ovelha negra. Na minha teoria, estava lá o Tron lembrando da sua versão drogada, aí lembrou dessa número 9, e aí, vou fazer como se fosse um filho de nós dois. Como ela não era totalmente de metal, que nem a Alkema e a Jocasta, ele teve que fazer um que parecesse um ser humano. Então ele olhou assim, ótimo, beleza, ele parece um ser humano adolescente que vai virar para sempre adolescente, já que robôs não envelhecem, ou seja, gênio ele. Então, ele parou e pensou, beleza, agora eu preciso ter uma família feliz, quem é que eu posso arrumar como ter uma mãe? Aí ele lembrou que ele tem um poder que ele só utiliza nos anos 60, que é a hipnose, que ele hipnotizou o Jarvis, hipnotizou o Hank Pym. Tudo bem que toda pessoa que ele hipnotiza fica doida depois, mas aí ele foi lá e hipnotizou a mãe do cara pra ela fingir que era mãe do cara, e pronto, resolvido o problema. O lance, apesar dele não, dele só ter esse poder de hipnose nessa época, ele tem outros poderes mentais estranhos, né? Durante vários momentos ele teve um tal de, como é que era a coisa? Um raio psiônico que ele atingia a pessoa e dava morte aparente. Quer dizer, a pessoa morria, mas não morria, ele dava catalepsia. Usou isso em várias versões, várias histórias. Inclusive nessa... o Tron Ilimitado do Busiek e o George Pérez. Como o robô é psiônico, eu não sei, mas tudo bem, tava lá. Bom, aí ele surge também mais uma vez, também pontualmente, numa aventura dos Poderosos Vingadores, né? Da maneira mais bizonha que eu já vi na minha vida, porque ele vira então uma espécie de vírus que infecta a armadura do Tony Stark. Só que como o Tony Stark agora é quase todo Extremis, ou seja, é o Homem de Ferro por dentro e por fora, ele resolve modificar o Homem de Ferro e ele decide que vai ressurgir versão Vespa, peladona lá. Pois é. E tocando terror em Nova York. E cara, é desenhado pelo Frank Show. É, a melhor coisa da história é o Frank Show desenhando, né? O Frank Show arrasa desenhando a mulherada. Pra deixar claro que é um mulherasso, né? Se isso aconteceu, porque era o Frank Show. Frank Show disse... deve ter sido assim, a conversa dos dois. O Bendis, olha, eu quero fazer uma história com o Tron. Aí vai ser um Tron gostosa, né? Não, mas tem que ser o Tron é um robô. Não, tem que ser uma versão gostosa dele. Você tá falando os dois conversando bêbado, né, os dois? Pode. Aí... isso é conversa de bêbado, cara. Tem que ir na alta, né? Tem que ir na alta. Cara, o Bendis começou a pensar em alguma forma de fazer isso. Aí inventou aquele negócio lá, que do nada, no meio do quebra-pau gigantesco, aí a Vespa, para, tempo. Ei, ser maligno, tá destruindo tudo, por que você está com a minha cara? Porque eu te amo. Ah, é o Tron, pessoal, beleza? Não, cara, e assim, a melhor coisa dessa história assim é que tipo, rola toda a confusão. A única coisa que, assim, que permanece pra dar continuidade num plot futuro é porque o Hank Pym que vai ajudar nessa história não é o Hank Pym de verdade, o Hank Pym Screw, e aí é o momento em que ele bota aquela arma que é um implante na Vespa, né, que seria a arma de destruição final, caso o plano Screw desse errado. É nesse plot que ele acaba infectando a Vespa. E aí termina uma piadinha do Tony Stark, quando diz que o Tony Stark volta ao normal, que aí descobre, olha, Tony, você foi infectado pelo Ultron e você virou mulher. Aí o Tony Stark fica assustado, puxa o cobertor pra ver se tá no lugar o que ele... aí... ah, tá bom. Mas que estranho, cara. Então, assim, foi cômica essa história, mas é uma história não muito usual do Ultron, né? A Inocente deve ter feito consultoria essa história. Foi meio paralela, assim. E aí, digamos assim, pra fechar esse prequel antes da era de Ultron mesmo, a gente vai comentar rapidamente sobre a Aniquilação à Conquista. É a segunda minissérie da fase cósmica, depois que ela ressurgiu mesmo pra valer nas mãos do Keith Giffen, né, que reestruturou o universo cósmico da Marvel, e que é o ataque da Falange. A Falange ataca o Império Kree, né, Hala e os planetas ao redor. O Império Kree tava feitinho com um escudo de proteção pra tentar se recuperar. Tipo, um escudo que impedia que toda a galáxia, o resto da galáxia, chegasse neles. Claro que você selar o acordo e tal, deixa entrar um monte de cavaleiro do espaço, né? Aquela mesma raça que pertence o Ron, né? Galadorianos. Os Galadorianos. E aí o danado do Galadoriano estava infectado pela falange. E aí começa a infectar todo mundo naquele mesmo esquema que vocês que leem X-Men sabem, né? Que as falanges estão infectando através de assimilação, né? Quem não leu Aniquilação, recomendo que ouça o nosso podcast, né? A gente tá falando sobre as duas aniquilações nele. Vai estar linkado aí nesse post. E o importante saber é que no final a gente descobre que quem tava por trás de tudo na história da falange era o Ultron. O Ultron, no final daquela história do Mighty Avengers, parece que mandaram ele pro espaço, né? A gente já não, tá... quando ele tava sendo destruído, ele soltou um sinal pro espaço. Esse sinal foi capturado acho que era a Torre Babel da falange. A falange viu que era uma forma de vida robótica e fez um download desse sinal pra um dos planetas deles. Isso. E tentou conversar com eles. Só que o cara olhou assim: ah, gostei de vocês, vou dominar todos. É, então assim, eles que queriam estudar o Tron acabaram sendo dominados. Eu digo assim, talvez seja a melhor história sobre o Tron, que mostra toda a capacidade do Tron. O Tron praticamente, e pode considerar que ele saiu vitorioso. Pô, detonou o Império inteiro. Em que outro momento ele conseguiria fazer isso, né? E é uma história que vale a pena ler. Então, a Aniquilação, a Conquista, pode comprar e você não vai se arrepender. É uma outra coisa. Seria a segunda história na sequência, né, depois de Ultron Limitado, que não deveria faltar na sua prateleira. Eu queria realmente ter uma ideia. Eu não sei se os Impérios Galácticos são todos bucha de canhão ou se a Terra é muito foda. Porque basta qualquer vilão bucha da Terra ir pro espaço, o cara se torna extremamente foda. Na Terra, o Aniquilador é um cachorrinho do Tocha Humana. E o que ele faz na Aniquilação, cara? Então, cara, é como o pai lá do Peter Quill fala, né? A Terra é tão instável, é tão absurda assim, que tudo acontece de estrela lá. Então a gente tem que começar a olhar aqueles planetas de outro jeito, né? O Thanos no universo, na Terra, ele aprende a garota esquilo. É, pois é, já derrotou o Thanos, ela, hein? O lance todo é que o Tron é derrotado, né? E aí, essa pequeno plot da ligação dele com a falange / os Galadorianos vai servir de prequel pra gente ter a Era de Ultron, que é quando ele finalmente ressurge pra essa saga. There is no hope for the Avengers. Vamos chegar então agora finalmente no bloco que leva o nome do podcast, né, que é a Era de Ultron. Vou confessar logo de imediato, assim, que assim, até por estar vinculado agora ao nome do filme, a expectativa sempre foi grande. Eu só fui deixar pra ler essa história quando saiu aqui no Brasil, ou seja, já estava anunciado que o filme dos Vingadores ia se chamar Era de Ultron, e tinha lido alguns reviews que ela era meio decepcionante e tal. Mas a grande verdade é o seguinte: a Era de Ultron, ela estava sendo preparada pelo Brian Michael Bendis, que era o roteirista dos Vingadores nos últimos anos, para ser, digamos assim, o encerramento definitivo dele. Para quem acompanhava as histórias assim que surgiu a Era Heróica, viu que estava sendo desenhada uma linha do tempo, onde no final havia tipo um colapso do tempo, né? Ele tratava várias coisas que ainda iam acontecer no universo Marvel, algumas que já tinham acontecido. E no final o tempo, apareceu várias setinhas nesse mapa, que foi desenhado pelo Tony Stark do futuro, onde as coisas se chocavam ali e ninguém sabia o que acontecia depois. Bom, o que acontece é o seguinte: a saga ia ser escrita por Bendis e desenhada pelo Brian Hitch. E o Brian Hitch realmente demora um pouco para desenhar. Foi deixado ele fazendo aquilo de lado, né? Ele montando a saga do jeito que ele ia fazer, no mesmo ritmo do Bendis. O problema é que as coisas mudaram na Marvel no decorrer que a história estava sendo feita e surgiu o Marvel Now. Tanto que, assim, se esperava que a Era de Ultron fosse uma saga que fosse acontecer, sei lá, 2013, 2012. A Vingadores vs X-Men atravessou ela, tudo mudou. Houve até problemas pessoais entre o Brian Hitch e a Marvel, que ele não gostou muito do que da história dele acabar se tornar obsoleta, né? Pra quem acompanha a história, vê que a formação que tinha ali dos Vingadores naquele momento, apesar de ser do futuro apocalíptico, puxar mais pros Vingadores do Bendis, onde tinha o Hulk Vermelho, onde tinha Tempestade, enfim, onde tinha os heróis que ele tinha deixado mais ou menos ali na última versão, antes de começar o Marvel Now. E, bom, a saga teve que... Alguns problemas editoriais que a gente percebe nela, que ela mudou a história no decorrer daquele momento. Pra começar, a gente tem que citar um prequel, né? O prequel que ocorre é justamente uma edição, acho que anual, né, Paulo? Anual. Anual dos Vingadores, ou dos Novos Vingadores, que é focada na captura da Jessica Drew. Ela é capturada por uma versão do Quarteto Terrível, ou sei lá. Ela não, acho que era aqueles Inteligência caras, é o nome. É inteligência, né? A coisa que o Joe F. Loeb criou lá para ser os inimigos, os vilões mais inteligentes do mundo contra o Hulk, enfim. E aí a inteligência achou um cavaleiro galadoriano caído na Terra. Não sabia o que era ainda. Aquele cavaleiro galadoriano, durante a batalha para recuperar Jessica Drew, foi ativado. Chegou a trocar uns sopapos com o Thor, com o Homem de Ferro, mas de repente ele viu que não era o momento certo, que ele tava muito fraco ainda, e picou a mula dele fora. Sumiu assim, ninguém sabe pra onde. E isso realmente era um ponto-chave, era a linha cerne pra o que ia acontecer em Era do Ultron. A gente só não sabia ainda o quê. Nas Vingadores, né, na edição mensal, a gente viu até uns plotos interessantes sendo montados. A gente viu que tinha aquelas coisas de falha no tempo já que tava acontecendo. Viu o vislumbre dos Next Avengers. Pra quem não sabe, tem um desenhozinho dos Vingadores que é baseado nos filhos dos Vingadores vivendo numa versão, digamos assim, apocalíptica do Ultron, do futuro do Ultron, que tem o filho do Capitão América com a Viúva, o filho do Hank Pym com a Vespa, o filho da Tempestade com o T'Challa, né, com o Pantera Negra, e o filho do Thor com a Sif. Então a molecada, criada pelo próprio Tony Stark, é que vai combater o Ultron, né? E é um desenho assim até meio bacana. Algumas pessoas não, acho que ele é meio bobo e tal, mas pra premissa que é fazer um desenho pra criança, eu acho ele bastante divertido e bem criativo, só, na verdade. Só uma observação, esse desenho aí, ele é baseado num plot de uma história que basicamente é o que aconteceria se após Guerras Secretas os heróis não voltassem pra Terra, ficassem no planeta lá do Beyond. Aí criariam família, é assim. Aí eles criariam família ali, por exemplo, estamos lá mesmo, então é o seguinte, vamos casar, não sei o quê, vamos ter filho. É mais ou menos essa ideia. É claro que, por exemplo, naquela época não tinha a Viúva Negra não estava lá na Guerra Secreta e tal. Mas o plot inicial era esse. É bacana. Então, e esse desenho aí, assim, acabou sendo inserido de alguma maneira na nossa continuidade. Provavelmente tudo indicava que ele seria trabalhar na própria Era de Ultron, no futuro apocalíptico, já que envolvia também o Kang, né, o Conquistador, que veio do futuro, envolvia esse Tony Stark mais velho, envolvia até a versão do Hulk meia maestro, né, que vivia naquele futuro, que inclusive tem nesse desenho dos Vingadores. Então, tava sendo introduzido esse universo do desenho animado na continuidade da Marvel, e eu gostei bastante desse aí ter sido colocado. Mas no decorrer da história, do que a gente vê da Era de Ultron, começa um ritmo esticado do Bendis, onde a gente vê como é que tá a situação, né, de Nova York. Pelo menos a princípio só era Nova York, mas depois a gente vê que se estende pra outros lugares do mundo. Tá completamente destruída. Os heróis que sobreviveram, como é que eles estavam fazendo a resistência. Os vilões que sobreviveram, como é que eles estavam ainda vivos, né, que tipo de acordo tá fazendo com o Ultron. E tinha, claro, esse lance que se descobria que o Ultron, quando ressurgiu na Terra depois da aniquilação e conquista, ele, quando desapareceu, ele desapareceu pro futuro. E ele comandava toda a invasão da Terra ali no futuro. Foi uma maneira dele sobreviver, de não ser destruído. Porque toda vez destrói um corpo robótico dele, então como é que eu vou sobreviver nessa? Então o que é que ele fez? Ele criou as outras versões de Ultron lá e mandou elas pra nossa Terra, usou o Visão, na verdade, como um link para se comunicar ele do futuro com o passado, e aí conseguiu destruir o planeta e realmente criar a Era de Ultron. E no decorrer dessas histórias, a equipe meio que se dividiu, né? De um lado, alguns personagens foram pro futuro, e eu esperava que essa situação do futuro fosse desenvolvida, a gente visse esses personagens. Acabou isso não acontecendo, foi uma decepção até pra muita gente. Enquanto um outro plot, que eu não sei se foi criado na hora ou não, mas é muito interessante também, foi composto pelo Wolverine e pela Mulher Invisível, que meio que desobedeceram a ideia do Capitão e do Homem de Ferro, que achava que era muito perigoso mexer no passado, de querer voltar no passado pra dar um fim definitivo no Ultron. Como? Matando o Hank Pym. Então imagina Wolverine determinado pra matar o Hank Pym, não ia ter nem muita conversa, né? Bom, coisas curiosas dessa saga. A gente sempre fica meio que em dúvida por que o Hank Pym ficou tão noiado, tão pilhado de ter criado o Ultron. Ele tem falha de memória, ele esquece. Nessa saga o que acontece? O Wolverine e a Mulher Invisível, quando encontra com ele a primeira vez, deixa o cara tão, sabe, absorto com o que ele faz, que ele diz, não, eu vou mudar isso, eu faço uma versão diferente do Ultron e tal. E a gente descobre no decorrer da saga, já se aproximando pro final, que o Hank Pym, na verdade, pra solucionar a história do Ultron sem modificar o passado, ele se auto faz esquecer, mas cria um protocolo de destruição do Ultron pra ser ativado lá na frente, no momento chave, pra não acontecer o futuro apocalíptico. Esse momento chave é justamente esse momento que eu falei da anual, né? Que é quando tem a... ele cai como cavaleiro caladoriano, e é o momento que ele ia pro futuro. Então é nesse momento em que, digamos assim, tudo aconteceria pra essa saga desenvolver esse futuro. E aí uma maneira de ele, digamos assim, o passado se manter e até e transcorrer como a gente conhecia, era isso, o Hank Pym. Deixar as coisas acontecerem, mas criar um protocolo de salvaguarda no robô, ou na programação do robô, para ser só ativado no futuro. Aí sim, o próprio Hank Pym se auto-hipnotizar, e não foi o Ultron no caso, para fazer ele esquecer tudo. O lance que fica engraçado é que você percebe que o Hank Pym ficou internamente com a carga psicológica tão pesada por causar essa destruição em massas, mesmo que ele tenha se feito esquecer, isso fica no psique dele, e pode, digamos assim, justificar porque ele ficou com os problemas mentais dele, o de dupla personalidade tripla, mais pra frente. Isso eu achei interessante dessa saga. Bom, e aí o que realmente deixa a pessoa mais, digamos assim, decepcionada, é porque a parte do futuro que poderia significar uma grande luta, uma coisa interessante, desenvolver mais personagens, acabou esquecida, né? Falando já no início, assim, do que eu achei de Era de Ultron, é o seguinte, eu achei que a saga toda, ela realmente fechou, fez esse arco relacionado realmente ao Ultron, porque foi mesmo a Era do Ultron. Por quê? Você vê que a saga toda ela gira em torno de Hank Pym, em torno de Ultron. E os dois têm que existir na realidade para que tudo transcorra do jeito que a gente está vendo até hoje. Se você tirar uma dessas duas variantes que se coloca nessa saga, a gente vê que os dois são variantes matemáticas importantes. Porque se você tira o Hank Pym, você tem um futuro que vai sair para um lado. Então você vê variantes aí e você vê mais possibilidades que até a própria Marvel poderia trabalhar para frente. Mas durante a saga você vê que uma dessas possibilidades não dura tanto tempo assim. Mas o que é bacana, e quem prestar atenção, tem um pequeno easter egg que a gente, pelo fato das edições que a gente está vendo agora, e que a gente vai ver, para quem já acompanha nos Estados Unidos algumas coisas da Marvel, vai entender algumas situações até para frente da Marvel, porque essa saga aqui, ela tá dando muita raiz para umas possibilidades que a Marvel vai se justificar lá para frente. Então, eu acho que eu tô agora olhando com esses novos olhos para essa saga de Era de Ultron, eu tô achando ela fantástica. Porque eles estão colocando engendrar coisas que a pessoa não só vai captar se tiver lendo, tá aparecendo agora nos Estados Unidos e se pensar em voltar nela, que vai estar toda a resposta aqui. Então isso eu achei fantástico. E sem falar nas outras possibilidades que essa saga poderia colocar. Como, por exemplo, a questão do Victor Mancha, que ele retorna durante essa saga do Ultron. E você vê melhor essa coisa do trabalho, da relação dele com o Ultron. Você vê essa coisa de como que o Ultron é importante e por que que ele tem que existir, por que que a coisa tem que andar até onde tem que chegar. Então você vê que essa Era do Ultron realmente ela foi importante pra Marvel pra poder chegar no ponto que ela tá chegando hoje, entendeu? Então eu adorei muito isso. Apesar de eu não ter gostado, por exemplo, da fase do Carlos Pacheco desenhando essa saga, que ele é uma caidinha no estilo da arte, mas pra mim Brian Hitch tá salvando e eu achei muito bom mesmo. Eu recomendo e falo, olhem com bastante cuidado sobre essa saga, porque vai repetir com a frente na Marvel. O Brian Hitch, ele tá desenhando o tempo dele. Isso. E ele não continua e não termina essa série por causa dessa briga que eu falei. Exatamente. Teve que mudar, né? Avisaram a ele de repente, olha, muda da Marvel Now, a gente vai mudar uns plots aqui. Vai ter que mexer no teu desenho aqui. Então ele só consertou as edições que pertenciam a ele. Teve que refazer algumas páginas, mudar aqui e ali. E ele não continuou daí. Ele falou assim, tá, uma parte nova entrega pra outra. Ficou na mão do Carlos Pacheco, que tem que fazer corrida de qualquer jeito, né? Isso. Aí o que acontece? Na verdade, a continuação dessa Era do Ultron deu um certo problema. Por quê? Antes do Carlos Pacheco ser cogitado a continuar com a saga, na verdade estava Carlos Pacheco a pegar uma parte dessa segunda parte, e a outra parte, quem iria pegar, era justamente o Ed McGuinness. Só que, a não ser por causa das águas, o Ed McGuinness não pôde continuar. Aí ficou por conta do Carlos Pacheco, e a última edição foi dividida entre o Alex Maliv, teve uma parte do... O Alex Maliv dividiu por conta daquela anual, né? E aí, como precisava daquela anual, eles pegaram alguém que tinha um traço mais perto, e esse traço mais perto foi o Maliv. Isso, teve o Maliv, teve o Brandon Peterson e o Butch Guy. Então, e junto com o Carlos Pacheco, então essa última parte já foi meio essa miscelânea pra poder fechar esse arco, entendeu? Mas realmente, o Carlos Pacheco foi bem corrido nessa uma fase. Uma arte próxima da do Brian Hitch. O Alan Davis estava de férias nesse dia. Pois. Não, acho que na verdade o Alan Davis estava na DC. Não, acho que o Alan Davis estava na DC antes e depois disso que ele voltou pra Marvel ainda. Cara, vou ser sincero que eu não gostei. O meu resumo é esse, assim, eu não, por mais que, assim, a gente possa aceitar que isso possa ter a ver alguma coisa com o que tá acontecendo na parte de Marvel Now, na melhor das hipóteses, eu diria que Era do Tron foi que nem Invasão Secreta. Era uma história que prometeu muito, não cumpriu nada, e as consequências foram muito mais interessantes que a saga em si, porque a saga em si foi uma maluquice completa. Exatamente. Eu não gostei nada, a verdade é essa. Não vou nem dourar a pílula. E no final, assim, tipo, e eles ainda cagaram com o universo Ultimate no final. Enfim, não gostei de nada. Não gostei de nada. Deixa eu explicar aqui essa coisa aí do que o Paulo falou, né? Do andamento aí da história. Realmente você vê que o ritmo, e o Bendis tem isso, né, mano? Tem um ritmo lento pra caramba no começo, fazer uns detalhes, umas caracterizações de personagem. Você vê isso. Tem gente que gosta, né? Tem gente que fala que a Era de Ultron, o melhor é o começo. Porque eu realmente já tava de saco cheio um pouco. Acho que o próprio Bendis perdeu um pouco já do ritmo nessa fase. Eu acho que tem uma falha muito grosseira que é isso: mandar um grupo pro futuro e não desenvolver a parte do futuro. E aí, pra complicar, o grupo do passado, que era o Wolverine, na primeira vez que agem e matam o Hank Pym e muda tudo, como falou o Pedro, em vez de trabalhar o futuro apocalíptico do Ultron, eles trabalham mais o futuro apocalíptico sem o Hank Pym, que é o futuro dominado pelo Tony Stark. E aí eles estavam embalando tudo, que começa a construir uma história que seria, digamos assim, a era de Stark, né? O Stark meio que tomou uma posição meio autoritária de vilão ali. E aí trabalha muito melhor aquilo. Quer dizer, trabalha muito melhor entre aspas, né? Mas assim, deixa de aproveitar vários pontos que tinham essa expectativa, como você falou, Paulo, e que não seguiram em frente. Posso dar um exemplo desse plot? O run dele do Alex Maleev no Cavaleiro da Lua, que foram 12 edições que terminaram como se esse run fosse uma preparação pro Age of Ultron. Aí veio o Vingadores vs X-Men e esqueceram o cara lá. E quando chegou finalmente na Era de Ultron, que era pra ver o que é que esse cara ia fazer na história, e basicamente ele não faz nada. Ele só foi aparecer numa capa, e olha lá. Inclusive, vários daqueles personagens que era pra ser introduzidos, o Tony Stark velho, as crianças, os Vingadores e tal, eram pra ter se desenvolvidos ali e saíram no vácuo, né? E meio que, digamos assim, se a saga era pra desenvolver duas partes, uma parte no passado e uma parte no futuro, de repente, por questões editoriais, esqueceram completamente essa parte do futuro e seguiram em frente com as possibilidades do passado, né? Alterando o futuro mais de uma vez. Essa parte do futuro, realmente, quando uma parte dos Vingadores vão pro futuro, realmente ela foi muito corrida. Tanto é que só foi a questão da invasão ela e foi fechou corrida, nisso. Cara. Era esqueceram. Teve a edição, que foi ainda o Brian Hitch desenhando, e não, subiu ali. Eles não deram continuidade. Os Vingadores apenas foram pro futuro. Isso. Não sabe se encontraram ninguém, se morreram, se não morreram. Pois é, não, essa parte foi continuada pelo Brandon Peterson, onde mostra que os Vingadores morreram nessa incursão na cidade do Tron. Tá lá, mas ninguém viu o combate, ninguém viu nada. O negócio mesmo que eu falei que tem que pegar essas minúcias da saga é justamente o seguinte, é a questão da falta dos dois. É porque igual o Tony Stark mesmo na saga, quando é desenhado pelo Brandon Peterson, ele fala, muitas das coisas que aconteceram com os Vingadores é por causa da falta do Hank Pym e da experiência dos Vingadores contra o Tron. Porque teve a invasão, por exemplo, da Guerra Green Skull, que teve, por exemplo, o Tony Stark teve o corpo dividido ao meio. Olha o spoiler. Mas, então ele mesmo fala, porra, talvez muitas das coisas que aconteceram na Terra não deveriam ter acontecido se o Hank Pym existisse. Não, eles, na verdade, tem uma cadeia de eventos. Sem o Hank Pym, exatamente. O Tron não tem visão. Exatamente. Então, várias sagas que foram importantes para os Vingadores, inclusive essa que você falou da Guerra Kree Skrull, teriam desfechos diferentes. A falta do Tron é o lado negro da Era do Tron. Então você tem, como se fosse, né, vamos dizer, um advogado do diabo. Você tem a Era do Tron vigente, que é com a presença do Tron, e você tem a Era do Tron sem o Tron. Que é uma era do quê? As coisas aconteceram sem interferência dele. E Então, se ele não existe, ele é uma coerência matemática que gera inúmeras improbabilidades e erros. E que torna, e que gera o caos. Sincero assim, não vou passar, dourar a pila como falou o Paulo, não. Ela é uma saga muito falha e muito capenga. Ela tem vários plots mal trabalhados mesmo. Mas eu justifico todos eles pelo que eu falei. Essa questão editorial mexeu muito. Foi muito mal executada pelo... Como tu falou, pela expectativa que ia ser criada, inclusive pra levar o nome de um filme. Mas, enfim, a gente passa a mão, tá? Mediante, digamos assim, vários erros que aconteceram. E, assim, por ter algumas coisinhas, como até a gente viu aqui, né? Essa importância do Pin e do Ultron. E como, na verdade, consertou num retcon algumas coisas que eram esquisitas no passado, né? E meio que deu uma ajeitada. Quer dizer, é a primeira alteração, se for olhar direitinho, de Viagem no Tempo, que ela permanece no universo regular 66. Ou seja, o nossa continuidade 66, agora existe uma viagem no tempo que mudou, mas ao mesmo tempo não criou uma linha temporal nova. Ela conseguiu, na verdade, mudar e ao mesmo tempo faz parte. O Wolverine e a Mulher Invisível têm encontrado o Tron e de alguma maneira ser responsável por colocar esse protocolo do Tron na nossa realidade. Esse Wolverine e essa Mulher Invisível, eles eram da Era do Tron do universo destruído, que não existe mais na nossa... Não importa, mas editorialmente é o que eu tô falando. Não mudou isso aí. Editorialmente é uma mudança temporal que fica no universo regular. Não importa de onde eles vieram. Ela mudou o passado e entrou faz parte da continuidade 66. Ponto. Não. Isso não muda. É, mas por exemplo, a Kitty Pryde voltar do futuro pra impedir a morte do retrato do Senador Kelly também é uma viagem no tempo que aconteceu e... Não, mas ela não é um retcon. Ela acontece no decorrer da história do nosso presente. Ah, sim, tá falando em tempo de retcon, pensava que era em termos de física temporal da Marvel. A impressão que eu tenho dessa saga, imagina que você vai num restaurante, ou sei lá, numa loja de roupa, algum lugar que te dá algum atendimento, aí você tá lá sendo bem atendido, de repente os funcionários começam a brigar, sair na porrada na sua frente. Clima meio chato. É exatamente assim que eu me senti. Por quê? Quando eu vi esse filme, a Era de Ultron, sabe aquele mapa que aparece lá, aquela linha cronológica que vai passar? Sim, sim. Então, alta expectativa, né? Eu não lembro se era a Era de Ultron ou a Guerra de Ultron, não sei, que era alguma coisa assim. Quando eu vi aquilo, eu imaginei justamente aquela saga lá atrás do Busiek, só que a um nível muito maior, a um nível de evento, não de quatro histórias, uma coisa mais desenvolvida. Aí eu até teve uma expectativa boa, falei, puxa, eu quero que chegue isso aqui logo, que eu quero ver o que vai dar. Principalmente porque tava praticamente no fim da linha ali, dos acontecimentos, né? Tá, eu acho que até ali... Tudo estava planejado para realmente ser uma grande história. Só que no meio do caminho foram surgindo as coisas tipo assim, vamos supor, o Brian Hitch tem o ritmo dele ali, que é meio devagar, só que agora com a Marvel, inclusive no cinema, e tendo meio que as coisas tendo que andar juntas, não pode ser tão lento. Entendeu? Se você planeja um negócio, se você leva 6 meses para entregar uma saga, em 6 meses o mercado mudou muito mais rápido do que era antigamente. Aí o que acontece? Apertam o pé dele. Teve gente que criticou bastante a arte do Hit, né, nessa saga, que estava meio chutado algumas coisas. Realmente estava, porque ele deve ter sofrido uma certa pressão ali. Não, e ele mudou página, né? É, mudou página. Então, você vê, já o cara já é devagar, ainda manda mudar a página num negócio que tem que ser rápido. Então, você já tem aí um funcionário insatisfeito. Você pega o Bendis também, que também ficou chateado com um monte de mudanças que foram feitas. Já tava, sabe, eu tô saindo, mas eu quero que essa porcaria acabe logo, porque eu não tô aguentando mais. Até o próprio Carlos Pacheco também colocou, eu diria até que foi, sei lá, colocado meio às pressas ali pra tampar quebrou o buraco. Quebrou um galho ele, né? É, quebrou um galho e assim, ó, você vem aqui, vem quebrar um galho, mas vai rápido, tá? Mas corre, porque a coisa precisa ser pra ontem. Conserta tudo aí. Então, sabe, tava todo mundo assim, eu acho que a impressão que dá, por exemplo, começou a primeira edição da saga, na segunda edição todos os envolvidos estavam pedindo pelo amor de Deus para chegar no final disso logo, porque eles queriam pular fora. E o decorrer da saga foi, pelo pouco que eu acompanhei, foi mais ou menos isso ali. O pessoal tava assim, puxa meu, tem que terminar isso aqui logo, vamos entregar de qualquer jeito e tal. Eu acho que inicialmente a saga ela era muito mais melhor planejada, ia encaixar muita coisa, teve muita coisa em plot sob plot, igual era antigamente, né? Metido em apenas algumas partes e tal, e deu nesse samba do crioulo doido que aconteceu. O que pode se aproveitar no futuro, quem sabe, é justamente pegar um algum profissional que tenha um carinho de pegar algumas dessas partes e aproveitar algumas uma ou outra parte da saga ali pra consertar o que deu errado. Eu não sei se aconteceria isso como, por exemplo, Dinastia M, ela teve várias minisséries subsequentes, né? Tipo, como é que a dinastia, como é que o Magneto tomou posse daquilo? Ou a versão dos jogadores da Dinastia M. Pra existir essas versões spin-offs, né? A Era de Ultron, eu ficaria muito interessado em saber como estava o lance do futuro do Ultron, onde o Ultron estava dominando tudo através do futuro, né? Ele estava mandando robôs pro passado para conseguir estabelecer-se no futuro. Eu queria ver a continuidade, por exemplo, daqueles Tony Stark velhos, as crianças, os Vingadores que foram para lá. Eu queria saber o destino deles, se eles encontraram Tony Stark ou não. E valeria até a pena isso, mas como, digamos assim, não é uma saga que caiu boa no gosto popular e principalmente na crítica, eu acho muito difícil ter um spin-off disso. Mas seria interessante. Você vê que, por exemplo, essa saga aí, ela foi atropelada. Tudo que a indústria dos quadrinhos, principalmente no que acontece com a Marvel, ela se permite dar esses tropeços para você tentar consertar lá na frente. Agora, no cinema, isso não é possível. Não pode acontecer esse tipo de erro. A coisa tem que rodar redondinha, porque o investimento é muito maior, o risco é muito maior. É por isso que dá essa impressão de que a Era de Ultron do cinema, ela é parecida com o que o Buzek fez lá atrás. Eu acho que ela vai puxar pro Tron Ilimitado. Sim, era mais redondo. Então, assim, não tem muita invenção. É impensável colocar uma saga igual essa, que nem muita gente, né? A gente brinca assim, será que um dia a gente vai ver uma guerra civil no cinema, não sei o quê? Tem muita gente que viaja nesse ponto. Eu acho que é muito mais fácil você ver uma guerra civil no cinema do que a Era de Ultron do jeito que foi feita nos quadrinhos. Sim. Que é inviável, sabe? Não tem como. É mesmo porque, assim, ela mexe muito com linha temporal, ao mesmo tempo que, assim, ela acaba... Ela tinha expectativas de mexer com vários pontos da Marvel, né? Até em termos de tie-ins, ela foi fraca, né? Em linha temporal, eu até aceito em cinema, porque as pessoas aprenderam depois de Volta para o Futuro 2. Mas o problema é esse, minha cara, qualidade... Aprendeu não, velho. Eu descobri que tem muita gente que foi ver X-Men e achou confuso pra caralho X-Men. Eu também. Eu com medo de ver, ninguém entendeu mais porra nenhuma. E ficou puta porque apagou a linha temporal anterior. Que então, gostava mais dos X-Men originais do que esses novos. Eu conheço muita gente que falou isso também, só que, por exemplo, no Dias de um Futuro Esquecido, no cinema, a impressão que dá é que foi pensado nesse ponto, assim, o pessoal vai ficar confuso e tentaram deixar o menos confuso possível. Então, assim, o pessoal estranhou, mas com o tempo entendeu. Agora, nos quadrinhos, eu tô falando de pessoas que não lê quadrinho no cinema. Agora, leitor de quadrinho, que lê quadrinho pra Era de Ultron, esse sim ficou totalmente perdido, e olha que a gente está acostumado com Viagem no Tempo. Foi muito mal conduzido nesse sentido. Até o Bendis ficou confuso, aquele negócio que ele tem que fazer uma coisa que ele não faz, que é olhar a cronologia e ver onde as coisas acontecem. Eu diria que ele tava de saco cheio. Children, unexpected assessment, potential threats commencing termination. Falando já então de alterar o futuro, né? Digo assim, os desfechos finais da Era de Ultron justamente repercute uma quebra, né? Da linha temporal, né? Ela começa, sei lá, dá uma pirada na linha temporal. Digo assim, foi a última gota pra fazer o transbordão, né? Tipo, a linha temporal tava toda hora bagunçada na Marvel, o Quarteto ia pra lá, X-Men ia pra cá, Vingadores ia pra lá. Aí essa Era de Ultron foi o piguinho final. Quando estourou, que o copo transbordou, houve meio que uns pulos de realidade para realidade, onde alguns personagens sentiram isso, e aí se inclui, por exemplo, o Senhor das Estrelas, vamos me lembrando aí, o Tony Stark, o Wolverine, o Thanos, o Ultimate Spider-Man, né, o Miles Morales. Não, ele viu o Galactus chegando na Terra, um pouco diferente. O Hank Pym, né, o próprio Hank Pym também sente isso. O que acontece? Nessa percepção de que deu uma mexida no lugar, alguns personagens saíram de lugar e foram pra outro. O Galactus foi pro Universo Ultimate, aí, como o Paulo falou. A Angela veio do universo do Spawn, caiu graças ao seu Neil Gaiman no Universo Meio-Meia. E quem presta atenção, ela veio com design alterado. Porque ela, na época ela teve que mudar a estética nos anos 90 também, né? Porque vamos ser sinceros, o Spawn ainda tá nos anos 90. E aí até o coisa Barba Negra sentiu lá a coisa. A mudança temporal. Enfim, houve esses saltos, inclusive nas histórias dos Guardiões da Galáxia. O Peter Quill, né, meio confuso com isso, vai ter um encontro com o Thanos. E o Thanos até reclama, né, fala assim, olha, mais uma vez aqueles bandos de crianças da Terra brincando com a linha do espaço do tempo. E eita, eu acho que já chegou a hora de dar uma parada nisso. É uma coisa até que o próprio pai do Senhor das Estrelas, né, o Jason, né, vem comentando, né, olha, a Terra é um negócio meio complicado, a Terra vive brincando com o tempo. Então, dá a entender aí que meio que justifica porque os outros Impérios Galácticos olham meio que de canto de olho pra Terra. Todo o Terraco meio que aprendeu a mexer com a linha temporal, e quando eles mexem lá na Terra, acaba bagunçando a linha temporal deles também. Eu só fico imaginando que isso vai terminar com o Doctor Who aparecendo e ensinando pra eles que como é que se resolve isso. Não sei se também isso tem a ver, mas tem uma relação direta também com o status atual dos Illuminati, né? Que eles estão vendo que está havendo choque de terras e eles estão começando a, né, destruir as terras, né? Para evitar com que a Terra 616 seja destruída nessa colisão. Eles só destruíram o universo DC de isolação e pronto, até agora. Inclusive tem esse lance, né, das incursões da Terra, de as outras realidades estão se chocando uma com a outra. Ou seja, tá se criando uma bagunça, a Terra é culpada por criar um monte de linha temporal confusa, os outros Impérios Galácticos não estão gostando nada disso, e Thanos é o primeiro a tá fazendo cara feia nessa parada. E isso é meio, tá chutando a gol pra próxima saga que vem aí, que é Infinito, já que Thanos tá vindo aí com tudo, e ele é um, digamos assim, um dos que meio que olhou atravessado pra toda essa história da Terra tá bagunçando o espaço-tempo. Ao mesmo tempo, a gente tem alguns spin-offs que começam a rolar aí, né? Acho que o principal deles, tudo bem que não durou muito, mas é uma revista mensal chamada Vingadores Inteligência Artificial, que é depois que o Hank Pym teve, digamos, essa... relembrou tudo que aconteceu do passado, né? Então ele acaba relembrando essa história do retcon. Ele meio que tem uma iluminação, né? Então ele começa a querer ver que ele tinha uma carga, né, que ele não sabia o que era, mas pra vida toda, e que ele meio que essa carga saiu dos ombros dele. E ele agora, digamos assim, é um homem pra começar de novo. E aí ele começa a ficar mais viajado do que era, né? O bicho é meio parafuso solto mesmo. Ele fuma os Vingadores Inteligência Artificial, e que você vai poder acompanhar nas histórias da revista mensal dos Vingadores, né? Pelo menos até 12 edições, que é o que dura a revista. Até agora, o que eu li, eu achei mais ou menos. Eu não achei tão ruim como estavam falando, não. É até um humor meio estranho, mas eu já vi coisa pior aí rolando. Bom, quem quer mais falar alguma coisa? Alguma consequência que eu não lembro aí do... Tá, então. A próxima mega saga que todo mundo achava que destruiu o universo Ultimate, não destruiu. Ah, sim. Também. Fala aí. É o Cataclismo, que toda vez que fazem uma mega saga agora no universo Ultimate, todo mundo... Não sei o que as pessoas têm um ódio do universo Ultimate, ele não pode só existir ou ficar não. No limbo. As pessoas querem que seja destruído até inexistência. Aí quando vira um Galactus, chega no universo Ultimate, ótimo, ele vai destruir o universo inteiro. Mas aí é spoiler o que acontece. A Panini já anunciou que é a saga do universo Ultimate pra 2015. A gente já pode adiantar que tem um nome lá de Faminto, né? Claro, tá Galactus no meio, Galactus só precisa comer, né? É porque Faminto é a minissérie que é tipo um prelúdio do Cataclisma. Sim, sim. Bom, então a gente encerra mais ou menos por aqui essa questão da Era de Ultron, né? A gente, na verdade, quis falar um pouco sobre tudo sobre o personagem, que eu acho que dentro do contexto, até pra te preparar pro filme, vale a pena citar as outras sagas que a gente comentou. A gente já tinha um podcast aqui do Mutação em Debate, que era muito mais costurado, falando sobre a Era de Ultron quando saiu dos Estados Unidos no passado. E eu achei que a gente só precisava completar mais um pouco aqui no Nominata 66. Mesmo porque, digamos assim, é uma minissérie mais curta e digamos assim, não tem tantas consequências como a gente esperava. Vale a pena também de ter tocado nesse assunto, que eu acho que assim... Mediante todas essas histórias que a gente falou, desde o começo da criação do robô, né, do Ultron, apesar da Marvel Studios estar fazendo algumas modificações, não inserir o Hank Pym antes, mudar uma coisa ou outra na sua origem, se você olhar direitinho essas várias sagas que teve desde sua criação, de ele ter uma relação de pegar um corpo de adamantium, você vê que tem uma relação também com outros personagens, a Feiticeira Escarlate... E por aí vai. Bastante disso deve ser inserido no filme. Então, apesar de levar o nome A Era de Ultron, eu acho que o toda a história, todas as sagas que compõem até o momento que aconteceu com o personagem, deve ter tocado, deve ter um easter egg no filme. Comentários finais aí? Só queria dizer que, cara, disso tudo que a gente acabou de falar de Ultron, preste bastante atenção em muitas coisas, muitos detalhes, porque possivelmente vai aparecer mesmo nos filmes Vingadores, porque a gente viu em Guardiões da Galáxia, eles não deixam escapar nada das possibilidades de colocarem easter eggs, que a gente até mesmo não imagina. E a Marvel, com certeza, ela vai de novo dar seu toque de nós temos coragem, nós vamos fazer. Então podem esperar uma coisa assim. Realmente, eu espero uma coisa fantástica desse Vingadores Era de Ultron. É, igual vocês falaram, realmente, eu não espero essa história. O filme só vai levar o nome mesmo por causa que vai ser o surgimento desse vilão no filme. Então eu acho que eu acho que essa Era do Ultron no cinema vai ser realmente muito melhor do que essa na revista. Mas eu tenho um carinho especial por essa saga mesmo, porque é lá pra frente que a gente vai ver muita coisa que nasceu foi disso aqui, basicamente. Apesar de ser meio zoneado e ter tido muitos problemas, mas é a partir dessa revista aqui que começa a vir as outras coisas que lá pra frente vocês vão ver que vai ser muito mais zoado ainda. Leiam mesmo Era do Ultron e, cara, aguardem o filme Vingadores. Eu tô com expectativa pra saber como é que vai ficar a Era de Ultron nos cinemas, porque, como o próprio Coveiro falou, vai pegar mais de Ultron ilimitado do que da Era de Ultron em si. E eu, sinceramente, um desejo que eu quero muito é que o arco da Inocente seja o season finale da segunda ou terceira temporada da série Demolidor da Netflix, ele enfrentando aquele Demolidor chapado. Pô, muito aquele Ultron chapado. Ignorem o Paulo. Eu fiquei com vontade de visitar a Ultronlândia pra assistir o show dos Ultrololós. Nossa! Vou te falar uma coisa. A Marvel tem que prestar atenção numa coisa. A DC começou a brincar com esse negócio de Terra Paralela, Universo Paralela, e precisou de uma crise nas Infinitas Terras, né? Todo mundo fala que a Marvel, falou assim, Marvel, para de ficar criando realidade alternativa que você vê o que dá, né? Só que a Marvel sempre administrou muito bem, assim, eu considero melhor do que a DC, essa questão de Terras Paralelas, né? Até a Era de Ultron, aí já perdeu um pouco a segurança, né? Então, se não tomar cuidado, querido... Se tomar cuidado, o Thanos tá vindo aí, viu? Thanos tá vindo aí. Cada universo tem um antimonitor que merece. Preste atenção. Bom, Deus me livre, né, que aconteça algo parecido. Bom, e aí a gente vai encerrar aqui esse podcast. A gente já tá nesse preparo daqui a um ano pro filme. E a gente continua no próximo mês. E prometi, né, que o pessoal que ia começar a voltar a falar sobre as coisas cósmicas. Tá surgindo uma saga cósmica aqui no Brasil agora. A gente vai começar a vazar de novo sobre vários temas aí. Tinha comentado que a gente ia dar continuidade às mega sagas que ficaram perdidas no limbo. Então, na próxima, como prometido, os inéditos no Brasil, Thanos Imperativo e as duas minissérias do Aniquilador. Então, tá fechado, tá combinado. Então, até lá. Até o próximo. Until the end. Illogical. You must realize the end is here. No. Still hope. False. Hope is a human delusion. Começa aí, Marcos Zark. Ele foi criado em 68, né? Avengers 54, a primeira aparição dele. Essa primeira aparição aí que aparece no Ô Marcos, rapidinho, tua voz tá bem baixinha, tenta se aproximar aí. Melhorou? Melhorou, vai agora, continua. Começa se puder. Vou começar de novo. Então, Ultron surgiu em 68, nessa história aí onde apareceu. Não tô entendendo, Marcos. Tua voz tá sumindo de novo. Tá sumindo? Pera um pouco, deixa eu trocar aqui. Nossa. Marcos Dark? Eu tô com medo que o Ultron não pegou o filme desse episódio. Ou é o Ultron, é a Saberdade, um dos dois, cara. Ah, meu Deus do céu. Alô? Coisa, mano. Vai, começa aí. Vamos lá. Vamos ver se quer. Vai. Tá mudo agora. Tá mudo? Vai, começa aí, Marcos. Tô falando. Tá bem. Vai, fala agora. Pronto, pode começar. Tá, então. Deixa eu só diminuiu de novo. Não, isso é zoeira, só pode ser zoeira. Tá, você tá zoando a cara. Tô zoando, peraí. Acho que vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fazer. Mas é o seguinte, eu vou salvar isso aqui pra não ficar muito comprido. Tá, dá um tempinho aí que eu vou trocar. Deixa tá bom, então deixa eu salvar aqui. Tá bom. Eu ia perguntar se tu tem algum parentesco com o Hank Pym, cara. Porque só pode. As máquinas estariam tanto contra você hoje. É, eu sabia que tinha alguma coisa estranha naquela cafeteira que eu comprei outro dia, viu? Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.